ar, Nominata 616. Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. É o segundo Inominata aqui do mês de março. Ele tá hiper atrasado porque esse podcast que era pra sair em fevereiro, estão saindo em março aqui. Mas antes tarde do que nunca, pra quem achou que tinha pulado, né? Os arquivos vorazes do novo desenho do Homem-Aranha vão cair do cavalo, porque hoje é o Inominata 616 sobre o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E pra me acompanhar aqui hoje, né? Olá, aqui é o Felga e finalmente tivemos o Homem-Aranha do MCU. Eu adoraria que isso virasse live action, né? Eu sou o Eric e eu gostaria de ter alguém que fizesse umas roupas legais pra mim também, de graça. Com a tecnologia da Oscorp também. Podia ser até comum, tá muito caro roupa. Bom, pessoal, e a gente tem um convidado hoje aqui, vem direto do nosso grupo lá, como eu falei pra vocês que a gente é um grupo aí sempre chamando pessoas novas pra participar do nosso podcast, né, o Thiago. Olá, olá, olá, eu sou o Thiago e eu queria ter um amigão na minha vizinhança igual o Peter, que ele é muito legal. Thiago, você quer se apresentar com algum sobrenome ou só fica como Thiago mesmo aqui no nosso podcast? Não, pode ser Thiago Amaral mesmo, sou de Curitiba, quer dizer, na verdade eu sou originalmente do Rio de Janeiro e moro aqui em Curitiba há algum tempo, alguns anos. Eu até escrevo sobre cultura pop, tenho um blog, né, o Cultura Random, e pode me chamar de Thiago Amaral, porque eu assino como Thiago Amaral mesmo nas redes sociais, não tem problema não. Você que faz sozinho esse blog ou tem mais alguém participando junto com você aí? Não, eu escrevo sozinho, nele eu escrevo sozinho, já tive alguns amigos, né, que escreveram alguma coisinha ou outra, mas em geral sou eu que escrevo e sou eu que atualizo lá. É mais um hobby, né? Eu te entendo, Thiago, hoje em dia eu tô na mesma situação. É, mas eu faço só de hobby, só pro hobby mesmo, e só quando eu tô com tempo, inspiração, tem algo muito, assim, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu quero falar com alguém, quero falar pro mundo, mas é só pro hobby mesmo. Aproveitando, vocês devem estar notando que uma pessoa fundamental que se nega a estar aqui hoje, Felga, tá, ele tá vivo pelo menos, você sabe se dizer, o Eric também, sabe dizer se o Paulo tá vivo? Eu acho que tá, né? Eu só recebo de resposta, porque, vale ressaltar, gente, é pura birra, porque eu só recebo de resposta, quando a gente vai falar sobre esse desenho, emoticons. Então não, eu tenho dúvida até hoje se ele viu esse desenho ou não. Pior que ele comenta outras coisas no grupo lá, mas sobre o desenho eu não tô lembrado dele ter comentado alguma coisa não. Paulo, ele volta no próximo podcast, tá, gente? E hoje a gente tá livre pra falar, então a gente só vai falar bem do desenho, porque até o Eric vem me perguntar como é que tá a vibe aí. Vai ter gente que mais falou bem do desenho, eu acredito. Eu não sei o que o Thiago achou, mas eu acredito que as pessoas presentes nessa sala são as pessoas que viram. E quem viu, só tem que falar bem do desenho. Sim, é, claro, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas, assim, sim, tem muito mais ponto positivo que negativo pra mim. Começar, então, a falar no tópico aqui é justamente sobre a origem desse desenho e junto eu vou falar mais ou menos de como é curioso que ele foi montado sendo um misto de várias coisas interessantes. Pra quem não sabe, o seu amigão da vizinhança Homem-Aranha, que pra muita gente assim, ué, tem um desenho novo do Homem-Aranha, originalmente era o que estava se planejando para ser o Spider-Man com o subtítulo The Freshman Year, né? Ou o Ano do Calouro, que teria uma segunda temporada, que seria o The Spider-Man The Sophomore Year, que aí eu não sei exatamente como seria a tradução, mas seria o segundo ano, né? E a ideia toda, originalmente, era fazer com que fosse um prequel do Homem-Aranha do UCM. Ou assim foi vendido pra gente. O que era um absurdo, né? A gente imaginar que um desenho fosse feito com um espaço de tempo pequeniníssimo do momento que ele se tornou Homem-Aranha, que a gente nem sabe como é que ele se tornou Homem-Aranha no UCM. Até hoje é um mistério pra saber como é que o Homem-Aranha do Tom Holland virou o Homem-Aranha mesmo, se foi uma picada, de onde veio a aranha, como é que é e por aí vai. Cheio de interrogações, mas como é de praxe pro UCM ultimamente, quando o herói já é muito batido, eles estão pulando história de origem, né? E tem sido assim com alguns personagens, o Homem-Aranha não foi diferente. Então você já começa o Homem-Aranha como o cara num mundo cheio de super-heróis e que tá ali no meio e que ingressa de repente na Guerra Civil. Isso com o tempo, essa ideia de que o desenho seria esse prequel foi por água abaixo. O Brad Winterbaum, que hoje é o chefe da Marvel Animation, logo acho que no segundo evento, acho que foi numa Comic Con, uma San Diego Comic Con, já foi dando sinais de que isso ia mudar. Principalmente quando mostrou logo os primeiros desenhos que aparecia um Norman Osborn no meio da história, como assim, né? E apareceria alguns personagens ali que não faziam sentido ser parte do prequel do Homem-Aranha. Ele tinha pouco tempo pra ter essa... de repente, essa galeria de vilões, quando, na verdade, no live action, ele parecia ser tão novo, tão imaturo, não tinha lutado contra supervilões assim a princípio, né? Então, mais pra frente, se falou que ia se mudar o nome desse desenho pra Seu Amigão da Vizinhança. E cada um desses anos seria, na verdade, temporadas. Ou seja, o desenho não mudaria de nome ao longo do tempo. Porque era uma, meio que uma regra da Marvel Studios, tá? Isso não tem nada a ver com o que virou a Marvel Television, né? De séries, de coisa do Disney+, em vez de ganhar novas temporadas, segundas temporadas, eles mudariam de nome apenas. Então, tipo, o WandaVision, que depois virou a série da Agatha, por exemplo, poderia ser uma segunda temporada, mas mudou pra isso. Só que aí o desenho caiu nessa regra. Então o desenho ainda bebe muito do que era o UCM, mas ele vira como se fosse agora um what if do UCM. Ele tem elementos, você vê referências à Guerra Civil, aos acordos de Sokovia, mas de repente ele deu uma guinada pra dizer, não, a gente vai mudar até os coadjuvantes. Então ele tem essa coisa bebida aí do UCM, o Felga até brincou, né, que seria o Homem-Aranha do UCM, né, uma versão aí, mas ao mesmo tempo ele tem essa divergência. E o que é mais curioso, o visual, não só o visual dos quadrinhos dos anos 60, porque ele tem um traço mais linear, mais simplista, né, mas não só pelo desenho em si, mas a edição também ela lembra muito dos quadrinhos. Então você vê de repente que os quadros se dividem como se fossem quadros de um gibi pra mostrar uma mesma cena vista por personagens diferentes no mesmo ângulo. Ou então a abertura do desenho, ela ganha como se fosse uma capa de gibi, né? Até aquelas cabeças flutuantes que tem geralmente nas revistas antigas, né? Que os box corners ficavam com aquelas cabecinhas lá. Você vê de vez em quando aparecendo, por exemplo, na entrada, né? Logo na introdução. Que muda, né? Cada episódio tinha uma capa, né? Diferente. Além da animação em si, porque a animação ela é bem mais fluida, né? Então ele tem esse desenho mais quadrinhos antigo, mas a animação não é tão desanimada como eram os desenhos de antigamente, vamos lá, que era realmente chupinhado do que era o Jack Kirby, Steve Ditko ou Don Heck, indo direto pra o desenho, ele só animando aquele mesmo desenho. Então tem uma coisa mais linear, é aquela coisa do cel shading, pegando um desenho 2D e transformando ele num misto ali, né? É um 3D que tem um filtro 2D ali no meio. Então essa mistura aí gerou esse desenho aqui que, no mínimo, a gente pode dizer que ele é hiper curioso. É bem diferente do que a gente tá acostumado mesmo a ver, tá? Eric, vou começar com você aí pra você me dar uma ideia do que você achou, então, dessa fórmula aí de misturar o CM com o visual dos quadrinhos. Pra ver, funcionou, você achou legal? Você que aqui tá como especialista. Grande especialista. Não, então, é interessante o que vocês comentaram, porque até o terceiro filme sair, o Homem-Aranha do MCU não era um personagem que eu gostava muito. Que por mais que ele fizesse as coisas, né, assim, defendesse as pessoas e tal, eu achava que o senso de responsabilidade dele era muito baixo, sabe, assim, ele fazia as coisas, mas se outra pessoa puder fazer por ele, ele preferia, sabe, ele era meio assim, né. Pra mim, o terceiro filme, ele meio que conserta isso, porque ele mostra que o grande trauma, vamos dizer assim, né, que é o que motiva o Homem-Aranha, aconteceu só no terceiro filme, então foi um grande prequel, né, ou uma grande prequel, não, uma grande história de origem, né. Muita gente interpreta assim, né, mas me admira. Mira você não gostar de alguma coisa, já tô pasmo aqui. Não, eu não é que, assim, vamos deixar, eu vou falar uma coisa aqui que é difícil explicar isso na internet, tá? Eu achava os filmes legais, mas a adaptação ruim, entendeu? Então, assim, como filme eu achava divertido, mas como adaptação dos quadrinhos eu achava ruim, sabe? São duas coisas diferentes. Não, tem sentido, tem sentido. Um filme é bom, uma adaptação não tão boa. Exatamente. Acontece. O filme é divertido. Ah, mas não tem nada a ver com os quadrinhos. Calma, aí é outro assunto, né? Beleza. Aí, assim, quando teve aquele Homem-Aranha dos Zumbis Marvel lá no What If, eu lembro que ele falou um pouco do tio Ben e tal, e a gente, quando eu assisti, eu já fiquei assim, caramba, esse Peter tá mais Homem-Aranha que o do MCU. E aí, agora, com esse desenho, a gente teve, ao meu ver, né, um Peter muito mais parecido com o Peter dos quadrinhos do que o do MCU, né? É basicamente o que vocês falaram. E é interessante que, assim, a ideia do desenho, ela surgiu como sendo um prequel, né, igual vocês falaram, você falou no caso, e ela mudou no meio do caminho, só que você percebe que provavelmente muita coisa, muitos conceitos de personagem, de história, já tava pronta, né? Então, assim, por mais que ele não seja mais um prequel do MCU, ele é baseado no Homem-Aranha do MCU. Dá pra você ver isso pelos personagens e tal. E até o fato dos coadjuvantes não serem os coadjuvantes clássicos, né, na escola, talvez é uma coisa herdada de quando era pra ser um prequel do MCU, né? Assim, como ia ser um prequel, não vamos usar Gwen, Mary Jane e tal, não, vamos colocar outros personagens. E aí, quando deixou de ser um prequel, eles já estavam com design de personagem personagem pronto, eles seguiram essa ideia, né? Dessa sensação. Não, eu já acho diferente. Eu acho que eles iam vazer o Ned, iam vazer a Michelle Jones, né? Que é a Mary Jane daquele lugar. Iam aproveitar aqueles personagens. Só que não tinham pra onde ir mais, né? E se no filme mais pra frente eles decidirem fazer uma coisa de flashback desse período, né? Então eu acho que eles, pra não ficar travado, eles já decidiram chutar o pau da barraca pra longe, né? Então a gente não vai querer nem Ned, nem Michelle, nem nada. O que pra mim foi muito mais acertado, inclusive, de que voltar os personagens originais dos quadrinhos. É, isso é bom porque, por mais que seja legal quando é bem feito, é você desenvolver uma série preso com, eu não posso usar isso, eu não posso usar o Duende Verde porque vai que ele aparece no filme, não sei o quê. Você fazer isso separado, né, te dá muito mais liberdade criativa, né? Então foi bom, realmente foi bom. Eu concordo com bastante coisa que o Eric falou. Eu sou bastante fã do Homem-Aranha, do cinema, do MCU. Ah, eu vou falar MCU também porque eu tô acostumado assim, falar o CM é mais difícil pra mim desacostumar. Eu nem percebi que eu não falei o CM, eu falei MCU direto. Eu nem sei o que você falou, é porque tá escrito CM. É coisa de quem escreve, porque todo mundo fala MCU, mas quem escreve no coisa tem que traduzir, então enfim, pode falar. Não sei, eu tô acostumado com MCU mesmo. Mas enfim, eu gosto bastante dos filmes e eu entendo o ponto que ele falou de que como filme é bom, é divertido, mas como adaptação, nem tanto, né? Peca. Eu não tenho tanto apego com o Homem-Aranha nos quadrinhos. Eu leio muitos quadrinhos há muito tempo, eu tenho muitos aqui, mas o Homem-Aranha é um personagem só que eu vejo muito mais quando ele tá participando de algum crossover ou quando... Eu li pouca coisa sozinho dele pra ter esse apego de falar, não, essa adaptação aí não tá fiel. Eu me acostumei muito mais com o Homem-Aranha dos filmes, aquele do Tobey Maguire e depois do Andrew Garfield. E é isso, é o apego maior que eu tenho são com os do cinema. E quando ele veio pro MCU, né, essa adaptação diferenciada dele ali, eu comprei a ideia de que era uma versão diferente do Peter, que era uma coisa que a gente não tinha visto, né, é um outro Peter diferente do que a gente estava acostumado a ver nos filmes antigos. Porque o Peter do Andrew é diferente do Peter do Tobey e que provavelmente os dois são diferentes em muitos aspectos do Peter dos quadrinhos. Então eu só falei, bom, é mais uma, né? É mais uma versão. É difícil ver, inclusive, leitor, o Eric sabe muito bem disso, né? Que não percebe isso, que a gente já tá num filme, já estamos na terceira versão, que tem suas particularidades. E quem acompanha mesmo, que já vê também, por exemplo, animação, por exemplo, eu vi desde a época dos anos 80, né? Também vai encontrar várias versões e nos quadrinhos mais ainda, né? Quem lê pra caramba sabe que, inclusive, não só no UCM você vai encontrar revisitações, como a gente tem hoje em dia mais ainda, variantes pra caramba. Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, dos anos 80. Sucesso absoluto na época. Ninguém fica falando de Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos com ódio. O personagem. Você acredita? Ninguém fica falando com ódio do desenho e tal. Cara, ele é completamente diferente. Era o Homem-Aranha com o Homem de Gelo e a Flama. E era legal, sabe? Morando de favor na casa da Tia May. É, com tecnologia ultrafuturista, puxa um negócio, gira. Exatamente, né? Então, assim, o que o Thiago falou é um negócio importante, né? A gente tem que entender, igual eu falei, eu não gosto muito como adaptação, não gostava, no caso. Pra mim, o terceiro filme resolveu. Então, pra mim, agora, eu não acho tão ruim, não. Mas, assim, tem que entender que são versões diferentes. Não existe isso de estragou o personagem. Não, o personagem dos quadrinhos tá nos quadrinhos. Esse do filme é outra versão. É inspirado. Se você pegar um filme, só pra... Tô falando demais. Se você pegar a adaptação de livro, por exemplo, cara, desde os anos 30 com Frankenstein, que é totalmente diferente do livro, sabe? Então, assim, a adaptação sempre mudam. Nossa, nem assim, acho que 90% das adaptações não fala direito o que tem no livro, né? Tanto que remete a Frankenstein como um monstro, que não tem nada a ver. Nunca o nome do monstro foi Frankenstein, mas tá lá. As adaptações de quadrinhos são as que menos mudam. As de livro mudam demais. Então, enfim, tirando salvo exceções, né? Tipo O Senhor dos Anéis e tal, mas aí é exceção. E aí, voltando à questão do filme ainda, do Tom Holland, né? Outro fator que me fez gostar bastante é mostrar uma versão que a gente não conhecia ainda, o público geral não conhecia tanto, que é aquele Peter mais novo mesmo, né? Que só quem viveu, de repente, os quadrinhos lá mais desde o início, ou que é muito velho e que viu o Peter já na sua adolescência, fase final da adolescência, que conhece o Peter mais moleque, assim, né? Mais jovem. E o do Tom Holland trouxe isso. Aproximou ele de um público de um jeito real, assim, porque não dá pra acreditar, não é crível você ver o Tobey Maguire com 30, é tipo você ver o Chaves, os caras têm 70 anos interpretando um adolescente, uma criança, né? Exatamente, a gente tem os atores fazendo um papel de adolescente, não tem como, finalmente tem um adolescente fazendo um adolescente, agora não tá mais adolescente, mas enfim, cresceu, né? Pois é, e eu tenho uma filha, a minha filha tem 13 anos hoje, e quando ele surgiu ali, né, em 2016, no Guerra Civil, tudo bem que ela era uma criança, era menor ainda, mas mesmo assim era muito mais próximo pra ela poder ter algum apego àquilo ali do que se fosse já um cara já nos seus 30 anos de idade. Então, se você for pensar de maneira bem comercial, bem pragmática assim, você vai ver que era importante dar esse frescor, né, essa jovialidade pro personagem ali, pra ter um público que pudesse se identificar com ele minimamente ali. E esse público claramente não tinha apego com os antigos e muito menos com os quadrinhos, porque provavelmente nem conhece, não tinha nenhuma referência. E aquilo ali foi um fresh start, assim, né? Foi um começo para aquelas pessoas ali que estão conhecendo aquele personagem por aquela versão ali. Então eu acho importante, sim, ter aquela versão do Peter. Pode se gostar dela ou não, é claro. É uma questão de opinião mesmo, de gosto. Mas quem é muito apegado ao personagem e fala, não, aquele ali não tem nada a ver com o Peter Parker. Nossa, eu tenho muitos amigos que falam isso. Amigos até novos, assim, bem mais novos que eu, que odeiam o Peter do Tom Holland. E acabaram até tendo que dar o braço a torcer ao longo do tempo de que, não, tudo bem. Ele faz um Peter Parker legal, o ator é bom, mas eu não, esse daí não é o Peter Parker, não. Esse daí é um personagem novo que criaram. Mas isso é geracional, Thiago. Quando surgiu o Andrew Garfield, e o Andrew Garfield era um Homem-Aranha andando de skate, com o cabelo arrumadinho, e acho que usou óculos por uns minutinhos, caíram matando em cima dele. Esse não é Peter Parker, por aí vai. Peter Parker não tem que ser legal. Peter Parker tem que ser lerdão. É, exatamente. E voltando atrás com o Tobey Maguire, também, até como Peter ele sai, mas como ele era um Homem-Aranha, ele é um Homem-Aranha muito apagado, muito seco, o pessoal reclamava também, e também tinha um lance, aquela história de Homem-Aranha que com teias orgânicas, o que é isso? Uhum, não pode existir, né? Então sempre vai ter isso. E no quarto ator que viu seu Homem-Aranha, vai ser a mesma coisa, e aí o Tom Holland vai ser colocado glorificado. No pedestal, né? Glorificado. É isso mesmo. Só pra concluir aí, linkando com o desenho, o que eu penso a respeito disso, essa versão nova do desenho é mais ainda, refresca mais ainda o personagem, bota ele ainda mais jovem e vai conectar com o público de uma forma mais próxima até, porque além de ser uma questão de animação que já tem essa proximidade maior com o público mais infantil e ali de pré-adolescente e tudo mais, a versão dele ali tá na escola, a gente tá vendo ele indo pra escola, ele tendo problemas de adolescente mesmo, mais ainda do que o do Tom Holland. Então isso eu acho muito importante pra trazer fãs novos, né, público novo tanto pra franquia, mas como pro personagem, pra conhecer melhor aquele personagem ali e se identificar com ele, que é uma coisa que talvez estava faltando já em muitos personagens, na verdade, mas especialmente no Homem-Aranha, que é tão popular. E sobre animação, a respeito, só pra finalizar mesmo, eu não sabia de nada de como é que ia ser, sabe? Eu tentei não ler nada a respeito, só. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi que ia ter uma animação do Homem-Aranha que se encaixava no MCU. Eu falei, nossa, que diferente isso, vai ter uma mídia, pode-se dizer isso, né? Uma mídia nova dentro do MCU. Ele já tinha filme, já tinha série, tudo live action, agora uma animação que é realmente dentro do universo. Vamos ver como é que vai ser. No final, não é exatamente dentro daquele universo, é como foi dito, um what if ali. E eu gostei muito disso, justamente pelo que vocês falaram, da liberdade criativa que isso dá, a abertura que isso dá pra você poder brincar com o personagem ali, mas tentando ser até mais fiel ao lore, de forma geral, do que o do cinema, o do live action. E eu não. Mas assim, eu fui com a cabeça sem conhecer nada do que ia ser aquilo ali. E conforme você vê o primeiro episódio, e você vai vendo, ué, tá esquisito isso daqui? Ah, mas quem é essa pessoa? O que que tá acontecendo? Não era pra ser antes do Tom Holland aquilo ali? Não tá batendo algumas coisas? E aí quando tem aquela parte que ele pega ali um aparelho, tipo um DVD e tal, que ele acha na rua, e chega em casa, na mesma hora, instantâneo, eu falei, caraca, é igualzinho no filme, eles estão contando igualzinho, conectou com o filme do Guerra Civil. E aí quando ele abre e fala com a May, e ele olha pro sofá, e quem tá lá é o Norman, e eu falo, ué, o que aconteceu aqui? O que eles fizeram? E depois que acabou o episódio, explodiu minha cabeça, eu falei, nossa, que genial, vamos ver como é que vai ser. Eu fiquei muito ansioso pra ver o que ia dar de sequência daquilo ali. E eu gosto muito dessa coisa que eles estão fazendo de diferente, de contar uma história diferente ali, com aqueles personagens em versões diferentes e atualizadas, talvez. Então eu fiquei muito feliz, e a minha filha de 13 anos também, como eu falei, gostou muito e está adorando. Adorou ver essa primeira temporada, espero que a gente possa ter outra logo, porque foi muito legal acompanhar isso com alguém com uma idade ali que talvez seja um público-alvo até mais adequado, sabe? E funcionou. Pra quem é o público-alvo que eles queriam atingir, da minha parte, que eu vejo aqui dentro de casa, funcionou pra caramba. Não, e essa coisa que você falou de ser quadro a quadro essa parte dessa cena, é que é o interessante do primeiro episódio, né? Porque ele já dá uma pincelada sugerindo, porque a gente depois vê no final da temporada que não é bem assim, que teria alguma coisa a ver com algo multiversal. Parecia, né? Porque surgiu um doutor estranho ali, um portal, uma criatura obscura ali. Enfim, a gente sabe que ela é um alien com um simbionte preso nele, né? Hoje a gente sabe mais ainda, né? Vendo a temporada por inteiro. Mas aí você vê assim, olha, tem esses elementos aqui e aí de repente tem essa cena aqui, é uma cena igualzinha, como se fosse, na linguagem da TVA, né? Do Loki, é como se fosse uma linha bem paralela à linha, como é, uma linha sagrada do principal, né? Ela tá quase colada ali, mas ela tem suas variâncias, então ela é bem paralela mesmo. É, porque mais pra frente a gente vai ver que tem outras cenas que remetem ao UCM, né? Que é igualzinha também, e que puxa dizendo, olha, é que nem isso aqui, mas aconteceu por um caminho diferente. Então, inicialmente era pra ser essa proposta, pois aí conversando com o Over, falou, não vão mais pra esse caminho. Mas aí você começa a ver o desenho e começa a aparecer tudo aquilo, né? De guerra civil, né? Inclusive eles conseguem aprofundar algo que acho que até o próprio contexto entre os filmes isso ficou muito, não ficou meio batidão, né? Depois de Guerra Civil, a gente imaginava várias coisas que acabaram não acontecendo, certo? Várias coisas que acabaram não sendo exploradas, né? A gente tem, vamos dizer assim, é praticamente Guerra Civil, e quando já vê, já estamos lá com Vingadores, Guerra Infinita e tal, e aí vai. Mas aqui, cara, a sensação que passa ao ver o desenho é o seguinte: olha, aqui nós temos todos os direitos. Não temos nenhuma limitação, não precisamos de acordo com a Sony nem nada. Nós temos o controle total do personagem. E assim, ninguém vai admitir isso, mas fica assim, muito, muito, vamos dizer assim, quase que uma declaração dizendo o seguinte: olha, esse seria o Peter Parker que nós gostaríamos de colocar nos três filmes, certo? Nós gostaríamos de trabalhar dessa forma, por esse caminho, certo? Sem as amarras que o acordo com a Sony tem. E aqui, então, ele pega e começa, então, a trabalhar isso. Só esclarecendo essa questão que o Felga falou, usando as palavras do Brad Winterbaugh aí, o chefe da Marvel Television, Marvel Animation, Marvel, enfim, streaming que tem hoje, né? Existe esse problema, né? Como é que a Marvel tem direito a usar e por aí vai. Então, parece que no longa-metragem, animação, ainda é a Sony. Por isso que ela usa o Aranha-Versa tudo dela e por aí vai. Mas pra TV, no caso do streaming, né, que TV não existe mais, eu acho que tem um prazo curto de episódios pra a Marvel poder usar sem qualquer autorização da Sony. E eu acho que é onde cai esse desenho, porque ela, inclusive, é um desenho que por episódio é grande, né? Tem mais tempo de episódio do que, por exemplo, X-Men 97. São 30 minutos cada episódio. Então, é isso que o Felga tá falando aí. Sobre as travas que a Sony pode ter colocado aí no Aranha do MCU, a gente não sabe, né? Enfim, foi uma coisa decidida por várias cabeças ali. Os executivos mandavam mais. Inclusive, na decisão de seria o Tom Holland mesmo o ator, teve um cabo de guerra lá entre o Tom Holland e aquele outro ator lá do... que acabou perdendo o papel no final, né? O Azamba. Isso. Exatamente. Foi uma guerra de braço, né? No final. Então tem isso. E uma das coisas que a gente sabe que a Sony sempre colocou de regra é que não repetisse vilões. Então isso já trava, por exemplo, de na cara dos primeiros filmes de ter aparecido, por exemplo, um Norman. Se bem que era um arriscado mesmo usar um Norman, um Dr. Octopus da vida e por aí vai. Isso só veio mais recentemente com a abertura lá, aí do multiverso, né? No terceiro Homem-Aranha, que permitiu várias coisas acontecerem. Né? E vários rostos antigos aparecerem de novo. Então, a proposta do desenho, ela fica aparecendo isso. Então, você tira Peter Parker da Guerra Civil, certo? E insere ele, vamos dizer assim, vamos desenvolver melhor essa questão. E aí começa, né? Desde o uniforme, né? Toda a evolução do personagem, toda a evolução do uniforme, até as relações. Algumas coisas você torce o nariz, e a gente vai falar isso mais pra frente, no começo, mas depois você acaba meio que aceitando, assim. Mas é, o que eu acho é, fica muito assim, olha, o MCU gostaria de ter trabalhado com a Aranha dessa forma. Obviamente não seria esses glitters que tá no desenho. Tem certas decisões que muito provavelmente não funcionariam na tela. Mas o arco principal, né? Ou seja, você tirar Tony Stark e colocar Norman Osborn como o padrinho do Homem-Aranha, cara, eu acho que isso teria funcionado muito bem. Assim, daria pra você fazer 3 filmes com esse plot, vamos dizer assim. O Homem-Aranha tendo como padrinho o Norman Osborn, certo? E no final... Eu acho, particularmente, né, que isso só seria feito ou pensado mais adiante. O Jeff Tramiel, que é o showrunner desse desenho, né, vamos colocar assim, showrunner mesmo, ele começou como head writer, né, como escritor principal. Ele certamente teve uma ideia de ouro que não foi pensada, duvido que teria sido pensada de imediato. Porque quando o Homem-Aranha foi puxado da Sony, a gente sabe isso porque teve os e-mails vazados e por aí vai, era um push-stick e ia pra Guerra Civil. Então ele foi pensado pra ser o cara que ia dar o relacionamento com um Homem de Ferro mesmo. Isso, obviamente, hoje em dia é fácil dizer. Ficou muito melhor, ficou. Eu acho que ficou também muito melhor porque a gente vê a versão como não é. Então a gente pode comparar e dizer, olha, isso aqui foi muito bem sacado. Então a gente tem duas versões aí muito similares que dá a oportunidade de a gente valorizar até essa do Norman Osborn, que é uma outra pegada. Ele, inclusive, revendo o desenho, eu revi hoje pra gravar, não só ele remete coisas do papel de tutor do Homem-Aranha no lugar do Tio Ben, né, parafraseando algumas frases, mas ele também parafraseia coisas que o Homem de Ferro disse no primeiro filme do Homem-Aranha. Então, toma um outro ar mais bacana e que a gente pode valorizar mais. Vou fazer um adendozinho aqui também, pra acrescentar uma coisinha. Não sei se alguém já leu o Homem-Aranha Ultimate novo, esse que tá sendo lançado agora do Jonathan Hickman, nos quadrinhos. Alguém aí leu? Sim, sim. Então... Sim. Eu li primeiro também o primeiro encadernado lançado aqui do Brasil. E tem uma conexão ali entre o Peter e o Harry, né? Que eles são... O Harry parece que tá ajudando, ele é um cara legal também, assim, bom. E então tem até agora uma... Não vou dizer que é um precedente, porque também tá sendo feito isso agora. Que sabe, sei lá, se é de propósito que estão fazendo essa versão dele agora bonzinho, assim, junto com o Peter, pelo menos aparentemente, né? No início. E tá sendo replicado ali no quadrinho, no desenho. Então, essa galera que fala muito da questão da adaptação e que não tem nada a ver, como é que pode um Osborn estar colaborando com o Peter e eles se dando bem, e, enfim. Tem até precedente também já agora aberto pra isso. Aproveitando aí que vocês já estão falando aí dos personagens ao redor, né? Vamos falar um pouco da vizinhança, né? Já que mudaram o título pra O Amigão da Vizinhança, o que é muito curioso e cai bem pra esse desenho, já que eles valorizam, até porque assim, no primeiro filme do Homem-Aranha, até quem presta atenção nos cenários, reconhece bem, assim, olha, isso aqui é o Queens, isso aqui é o trem que liga Queens a Nova York. Então reconhece bastante o cenário. Tem um pouco da cara de Nova York aí naquele primeiro filme. E o desenho também tenta colocar a Nova York como cidade. Então você vê os coadjuvantes lá, não só os coadjuvantes principais, mas os figurantes, né? Eles têm até alguns personagens, são relacionados com figurantes do filme. Enfim, do cara que vende cachorro quente, ou de um cara que vive... pegando o celular pra filmar as coisas e por aí vai. Então tem essa cara de valorizar bem os arredores do Homem-Aranha. Talvez o desenho que até agora que tem mais se focado nisso, de tornar uma cidade um pouco mais viva e não só se focar na briga, na história e por aí vai, tá? E aí, o Felga falou das estranhezas no começo. As estranhezas acontecem porque quem tá acostumado é um personagem tão icônico, vai associar. Já achou estranho com um filme, né? Com um filme do UCM. Imagina agora, de repente, você ter essas trocas. Tudo bem, a Tia May é praticamente a versão do UCM sendo recolocada aqui. Vai ter um pouco de mudanças mais pro final, vai, mas ela tá lá. Mas o Ned, que seria o melhor amigo, que foi, na verdade, chupinhado do Miles Morales dos quadrinhos, né? Que é o Gank Li, né? Só que aqui virou o Ned no UCM e aqui ele chuta o pau da barraca e coloca a Nico pra ser a melhor amiga dele, né? Uma melhor amiga assim que entra no colégio, né? É o primeiro ano, né? Originalmente o desenho tava sendo pensado isso, pra ser cada temporada ou cada versão desenha um ano. Então eles são os calouros ali. Ela entra como o calouro dele e os dois se dão hiper bem. Eles seriam os mais afastadozinhos porque, enfim, o Peter é o mais nerdzinho, ela é a mais góticazinha e aí eles teriam se dado melhor desde o começo ali. E o Peter meio que salvou ela ali logo no começo, né? Do ataque que houve na escola quando o Doutor Estranho apareceu do nada no Midtown. Aí você troca, por exemplo, o interesse amoroso dele, que no filme é a... Eric, me relembra lá o é da Liz, né? Liz Allen, né? No filme é Liz. É isso, a Liz Allen. Aqui, aí é que eu falo que tem um pouco sempre do paralelo com os quadrinhos também. Pearl. A Pearl é uma personagem muito nova pra quem não lê quadrinhos, tá? A Pearl Pagan, ela praticamente surge como uma das novas introduções de personagens mais recentes do UCM. Ela fez uma versão nova do Agents of Atlas, ela tem poderes relacionados com a água e por aí vai. E aqui, ela entra como o interesse amoroso do Peter, só que ela é um pouco mais velha. A Liz não ocupa esse papel. A Liz, na verdade, nunca foi interesse nos quadrinhos do Peter, pelo menos que eu me lembre. Acho que ela mais... Bem no iniciozinho teve um negócio que ela... Flash, né? É aquela... Lá no início, antes da Mary Jane ser introduzida, ela ia na casa dele, umas coisas... É, meio que assim, por que que ele não me dá bola, sabe? Era mais ou menos... Mas eu acho, muito por pouco, exemplo, quando coloca a Pearl como uma pessoa mais velha, que ela é uma veterana na escola, né? Me faz um paralelo que ela muito mais, por exemplo, com o Peter em relação a Betty, que a Betty agora, a gente pode dizer, era mais velha, não vou dizer o quanto mais velha, mas enfim, velha o suficiente pra ter um trabalho e trabalhar no Clarim Diário, né? Com o Peter. Então era meio que... a Betty era um namorico meio namorico mesmo, né? Então assim, pra mim, eu relaciono muito mais com a Beth, por exemplo, de ser a pessoa mais velha que o Peter tem a sua primeira paixonite, mas que vai ficar só nisso mesmo. Dá a entender que não vai avançar em nada pra isso, né? A ideia era essa mesmo. E aí no desenho ela é uma babá e por aí vai. Então tem esses paralelos. O Lone, ele surge, o Lone Lincoln, muita gente nem associou quem era esse personagem no começo. É o nome real do Lápide, né? Que é um vilão clássico do Homem-Aranha. Clássico assim, né? Já é anos 70, mais ou menos, né? Não é tão do começo. E aí o Lone, ele toma o lugar, na verdade, do Flash aqui, né? Só que tem sempre a virada da trama. O Flash sempre foi o cara, a pedra no sapato no Peter, dava problemas pro Peter. E você dá a entender que vai ser esse cara, porque ele é o cara que é fortão, o jogador de futebol americano, bonsaço, por aí vai. E aí tem uma virada lá na história pra ele não ser, e eu acho isso hiper bem sacado, dele não ser o pau no cu, digamos assim, que era o Flash, que sempre foi, né? Seja ele fortão, seja ele um ricaço, como é na versão do UCM, e tem essa virada dele ser um cara legal. Mas, ao mesmo tempo, mantém muita coisa do que tem um histórico do Lone ali, né? A gente vai evoluir isso, né? Mas de ter os problemas que vai levar o Lone a ser um cara que vai virar o Lápide, que ele vai se corromper, vai se relacionar com gangues de rua, aqui no caso a gangue da Rua 110, né? Um bairro mais afastado do Midtown, e por aí vai. E por fim, o Harry Osborn já aparece numa das primeiras histórias aí, pro Peter salvar ele, vira, inclusive, uma figura, pra mim, né? É até curioso, ele vira uma figura... de um tongo de comédia muito fino, né? Porque se é pra ser o cara que é o ricaço, o Mauricinho da vez, tem que ser o Mauricinho dos dias de hoje. Então o Harry foi realmente, acho que um personagem mais bem pensado pra dizer, não, como é que eu seria o Harry Osborn hoje, o ricaço hoje? Pô, se ele é rico, pai afastado, ele tem que ser um cara inocente pra algumas coisas do dia a dia, né? Já que ele até comenta que ele foi criado com uma educação homeschooling, né? Então ele não conhece algumas coisas, tem uma... acho que em algum momento eles apresentam um aperitivo pra ele, ele fala, isso aqui como é o nome? Tipo de caviar, que é esse? É um caviar, alguma coisa, não, isso é uva passa, pô, e por aí vai. Então, e ao mesmo tempo é o cara que, tudo que ele podia e queria, um carrão ele tinha, mas sem ser amostrado, né, porque não era esse o perfil nunca do Harry, e era um famoso de redes sociais, né, já que ele podia investir e por aí vai, virou uma celebridade de redes sociais, o que torna, durante a história, até relações fora do Peter Parker, porque ele acaba se relacionando com cada um desses personagens, mas também tem relações próprias entre eles, né? Se a gente fechar nesses 5 personagens que entram aí, cada um vai ter sua vida própria, sua história própria, e também tem relações próprias. Por exemplo, a Nico tem vida fora do Peter Parker. Ela, de repente, se relaciona com o Harry Osborn, e ela tem uma bronca com o que ela achava com que era o Harry Osborn, e o Harry tem que desfazer dessa ideia do que ela imaginava que ele era e como é ele de verdade, né? Ao mesmo tempo que o Harry também quer se encontrar de ser alguém que tenha pessoas que gostem dele como ele é, não? E não só sendo uma celebridade de internet que tá todo mundo, uou, né? Querendo tirar foto, selfie, por aí vai. Ao mesmo tempo também a Pearl, que é um interesse amoroso, mas é uma apaixonite, é um amor platônico, vai ter uma história própria correndo com o Lone, mas ela também tinha uma história com o Peter. Então, assim, se constrói muito bem esse núcleo, sabe? De uma maneira muito boa, né? pode parecer estranho, mas ao longo do que os 10 episódios acontecem, é muito bem amarrado, né? Eu acho muito, muito bom isso que você falou por último, da questão de como desenvolve alguns personagens fora, né, eles não flutuam só, não são dependentes, né, não estão ali dentro de uma órbita do Peter, eles têm vida e têm profundidade, que essa é a importância de você ter uma série e não um filme, porque se fosse num filme você não ia conseguir desenvolver de forma satisfatória esses personagens, e talvez, se os personagens do filme, né, do live action, tivessem a chance de serem melhor desenvolvidos por ter mais tempo, talvez fosse menos odiado, ou assim, nunca se sabe como é que funciona o ódio das pessoas, né? Mas que, pelo menos, esse argumento de que, nossa, esse Flash aí é horroroso, esse Flash do MCU ali, que só sabe fazer piadinha com o Peter e, enfim, não tem nada a ver com o formato, o conceito que a gente tem de Flash Thompson na vida do Peter. Mas se você tivesse tido um tempo pra ele de tela pra desenvolver, que a gente viu que tem isso um pouquinho ali, bem pouquinho, que aparece ele tendo problemas com o pai e que ele é, tipo, né, negligenciado e ele é só, tipo, é um cara, um moleque rico ali, milionário, mas que não tem amigos e que, como é que ele não vai ser escroto? E se a gente tivesse visto, né, tivesse tido a oportunidade de ver melhor ele se desenvolver, a gente conseguiria criar um pouco mais de empatia por ele, e ele poderia ser até aquele vilão que a gente gosta, assim, né, não que a gente gosta porque ele é bom, mas ele é divertido, ele é interessante. E na série a gente consegue ver isso, pelo menos assim, pincelado ali, que vai acontecer, que eles planejam fazer mais com outros personagens ao redor do Peter, e não só vivendo em favor, em favor não é a palavra que eu quero, mas por causa do Peter, né, por causa dele ali, eles têm histórias, têm vida. E a questão do Lonnie, eu acho muito estranho o fato de que tinha tudo pra você fazer um vilão mesmo, assim, sabe? Aí parecia que tava construindo ele pra virar um vilãozão mais clássico, mas aí nos últimos episódios ali ele acaba ajudando o Peter também, ele faz uma coisa boa e ele vê que ele pode usar o poder que ele acabou de ganhar ali, que ele tá descobrindo ainda, pra fazer uma coisa legal. Então ele parece que vai virar mais um anti-herói do que um vilão. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tive foi essa. Não sei se vocês concordam com isso. Não, eu acho que é por essa linha. Na verdade, o que talvez eles tenham colocado ali, acho que provavelmente o Felga vai ter coisa pra falar comparado com outros personagens que poderiam estar no lugar do Lápide aí ali. Mas escolheram o Lápide provavelmente por quê? Porque em algum momento ele vai seguir a linha, o caminho todo pro Lápide. E vale ressaltar que hoje em dia nos quadrinhos o Lápide, ele flutua pra não ser aquele vilão morrará. No auge da coisa dele é um chefe do crime, mas aí tem uma filha hoje que é a atual besouro, né? E aí ele tem hora que ele meio que tem que estar do lado do Homem-Aranha lutando, mas às vezes também se volta e por aí vai. A ideia talvez seja não deixar tudo preto no branco, assim, sabe? Ser só assim, ou todo mundo é muito ruim, ou todo mundo é muito bom. Acho que o desenho tá já caminhando pra fazer isso, né? Cada personagem ali que parece ser um personagem simples e comum, tem potencial pra virar um super-herói ali. Não quer dizer que vai acontecer. O que a gente sabe é que o Lonnie, já pelo final do trajeto dele, vai virar o Lápide, que ficou bem claro que ele ganhou poderes ali no final. Mas talvez, porque em alguns momentos ele se nega, por exemplo, de sair da gangue, quando você vê que a gangue do 110, eu já adianto aqui, né? Ela pega, por exemplo, um vilão do Luke Cage, que é aquele Donovan, é o Big Don, que era acho que o vilão do Luke Cage. É isso mesmo, é do Luke Cage. Então pega um personagem, na verdade pega personagem de tudo quanto é lugar da franquia aí da Marvel, né, ele. E aí o Donovan meio que foge e ele que toma o lugar, ele podia dizer assim, ó, já não tô mais compromissado aqui. Essa gangue podia ser desfeita agora. Mas ele ganha o respeito da galera e ele sente que a galera foi por ele. Quando ele precisou, foi por ele. Então a própria ideia da gangue ali vai mostrar um lado da gangue e dizer assim, olha, eles são vilões, eles são marginalizados ali. Não vai ser tão ruim ou bom, eu acredito, sabe? Porque pra mim ficou essa impressão de que vai ser pelo menos um aliado eventual ali do Homem-Aranha de alguma forma, e não um vilãozão mesmo que vai ser uma antítese, assim, né, pro Homem-Aranha. Sobre os outros personagens, eu gosto bastante dessa versão também do Harry, como foi, você falou, achei bem fiel, bem incrível, assim, né, pros tempos atuais. E a questão da Pearl, eu acho interessante também que colocaram uma nova personagem como o interesse amoroso dele, ainda que seja, como você colocou assim, né, mais um crush de que você tem ali alguma coisa que você gosta e tudo mais, mas não é uma perspectiva de que vai ser, não é apaixonado e cego, enfim, é só uma coisa que ele é fantasia, por assim, né? É, por assim dizer. E também da Nico de ter uma amiga, né? Tipo, é uma coisa meio nova também pro Peter, que a gente tá acostumado a ver. A gente não tem uma personagem feminina do lado dele que não seja uma namorada, né? Que não tem um interesse amoroso ali. É muito mais. É como se fosse o Ned do MCU que a gente conhece. E nos quadrinhos, eu não sei dizer se tem alguém algum dia que já foi mais próximo do que essa Nico tá representando ali, de ser só uma pessoa que tá ali do lado dele e faz parte, sabe, do segredo dele agora, e que é uma menina, que, enfim, eu não sei, eu acho que isso é bem interessante, essa atualização diferente. Acrescentar na história do Peter Parker um personagem como ela, entendeu? Essa ideia do grande amigo que faz saber de tudo sobre a história do Homem-Aranha só veio com o Miles mesmo. Mas o Peter, ele fica conversando com os próprios pensamentos dele nos quadrinhos por um bom tempo, o que torna muito dos desvios de caráter do Peter Parker bem claro, por ele ser esse cara sozinho, assim, que não tinha ninguém pra trocar uma ideia e colocar ele no pé no chão ou não fazer tanta besteira, né? Talvez se o Peter Parker dos quadrinhos no começo tivesse um Ned ou um Nico, né? Talvez não fosse tão. Bom, vou deixar isso pra outro podcast. É, pra você mostrar perspectivas diferentes pra ele, né? Um ponto de vista diferente, não ficar só no dele, só enviesado pro ponto de vista dele. Aí tem umas teorias muito malucas com o Peter Parker dos quadrinhos, Thiago. É melhor você ouvir o podcast pra você entender depois o que a gente imagina. E por fim, eu acho legal de trazer personagens diferentes de outros núcleos na Marvel que são menos explorados ali, como você falou do Big Dom, a própria Nico, que também que é um personagem dos fugitivos nos quadrinhos e tal, e o Lápide e o Escorpião, né, que são personagens que são, assim, bem famosos pra quem já conhece nos quadrinhos, assim, bem, também relacionados no lore do Homem-Aranha, e que foram um pouco, ou nada, mostrados nos live action, nem no MCU e nem nos filmes anteriores. Tipo, a gente não viu o McGargan, né, nos filmes. Ele ia aparecer ali, não apareceu na cena pós-crédito, se não me engano, né, na prisão do Abutre, no primeiro filme do Tom Holland, mas nunca foi citado anteriormente, o Escorpião. E o Lápide também nunca foi aproveitado de forma nenhuma, nem citado de forma alguma, pelo que eu me lembro. Posso estar enganado, mas de repente o nome Lone apareceu, mas Lápide com certeza não. Não. O McGargan, ele é bem, a ideia, eu acho que ele é bem parecido com o que é o McGargan no filme, né? O McGargan no filme, ele tem um problema no olho, acho que tem uma cicatriz no olho, ele parece ser um cara de origem latina, essa versão aí do desenho também parece ter, ele pelo menos fala aranha, né, fala algumas coisas assim. E era um cara de gangue também, então eu acho que é bem inspirado. Eu acho bom sair dessa coisa muito cíclica, muito repetitiva de só duende e octopus e uma coisinha ou outra de camaleão, assim, de outros vilões que foram muito repetidos e continuam sendo. Até o Rei do Crime, que foi pouco explorado como vilão do Homem-Aranha, mas já foi ali no Aranha-Verso e é bem relevante. Então usa outros personagens, até que do próprio, não precisa nem importar de outro núcleo, como eles estão fazendo, não. Pode ser do próprio núcleo do Homem-Aranha, que tem muita gente ali que dá pra usar ainda, sei lá, até a própria Gata Negra, que nunca apareceu em lugar nenhum. Tem muito personagem ainda que dá pra você poder trazer ali, que nunca foi mostrado ou muito pouco aproveitado. E até não ter nem nenhuma referência de Mary Jane ou variante dela que seja, e nem de Gwen nessa temporada, aí eu acho legal também, de ter personagens diferente pra dizer que não é só aquilo. De novo, mais uma vez, a mesma versão, ou melhor, uma outra versão do mesmo personagem, sabe? Eu acho legal trazer tantos outros personagens que pode ser aproveitado, e eles tentaram trazer ali de alguma forma. E tem uma vantagem, né? De se surpreender, porque se você, quando você pega esses mesmos coadjuvantes, ou você segue a linha tradicional de fazer as histórias que você espera deles, né? E aí você vai acabar sabendo a mesma coisa, vai ser aquela mesma coisa, aquela mesma história e por aí vai. E se você fizer uma coisa muito diferente, vai criar um rage da galera, quer dizer, mas não é assim, essa personagem não é desse jeito e por aí vai. Então a ideia bem sacada aí na minha versão, já que eles desde o começo fizeram bater no martelo, que é um what if, né? Assim, por que não pegar personagens totalmente diferentes e surpreender? Porque a todo momento você se surpreendia com as decisões de cada um ali, né? é interessante algumas coisas que vocês falaram, né? A versão rico atualizado do Harry, né? Eu achei que foi bem acertado. É engraçado que hoje em dia o pessoal pega qualquer coisa pra falar mal, né? Quase tudo que eu vi o pessoal falando mal do desenho, a galera nem assistiu o desenho. Pegou a imagem do Harry e falou, não tem nada a ver com o Harry dos quadrinhos, né? Aquele velho papo de sempre, né? Eu não quero nem me meter em coisas de questão de etnia, porque eu sei que vai ter esses problemas quando o pessoal não vê e já reclama da mudança de etnia, como acontece no Norman e do Harry, mas não quero até colocar de fora desse podcast, porque, enfim, esse pessoal geralmente que reclama disso nem ouve nosso Nominata ouve, então não... vamos livrar as pessoas que nos ouvem desse tipo de comentário, né? Então, assim, o Harry eu achei interessante, né? Até um comentário que o Thiago falou do Harry ajudando, se eu não tô enganado, lá no MC2, que era da Garota Aranha, lá em 1998, 99, 2000 ali, o Norman, que era o filho do Harry, né? Ele ajudava ela de alguma forma também. Ele até deu um lugar que era como se fosse, entre aspas, uma bate-caverna lá pra ela. Então, assim, não é uma coisa tão recente, assim, de... É um absurdo, nunca teve um Osborn ajudando um... Não, já teve. Mas ok, é só de curiosidade, né? No próprio universo regular, se você pegar em alguns momentos que o Harry tá sadio, ou tem uma crise de lucidez, na recente história aí do Nick Spencer mesmo, em momentos de lucidez, o Harry tá apoiando ele, né? Exatamente. O Harry do... Ah, quem é só do cinema, né? O Harry dos filmes do Sam Raimi ajudou o Peter. Não sei, não é... enfim, né? O Harry ajudando, criticar isso é meio bobeira. Só comentando aqui dos coadjuvantes, né? Não vou falar de todos não, porque vai acabar sendo repetitivo, mas a Nico eu achei interessante também, a personagem. Ela tem um pouquinho essa vibe do adolescente meio rebelde com tecnologia, mas que usa tecnologia, né? Que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Mas, na verdade, não é contra a tecnologia, né? É contra os ricos e etc. Mas, enfim, adolescência meio normal. Mas eu achei legal isso de colocar ela como amiga, né? E não necessariamente como interesse amoroso, igual o Thiago falou. Não. E sem contar que abre um... A gente até viu mais pra frente, né? Na temporada. Abre aí uma possibilidade de explorar mais ela, né? Mais o passado dela também. E fora que, assim, nem poderia... Porque, a princípio, a Nico é lésbica nos quadrinhos. Então, na série, você até acha, por um comentário, que ela também é afim da Pearl. Porque surge uma fala em que ela provoca o Peter, assim, e que você sugere. Mas eu acho que não vão avançar isso na série, porque a série ela foi liberada pra All Ages. Pra mim ficou parecido que ela é bi, né? Porque ela fala daquela piadinha ali de que ela poderia também dar em cima da Pearl. E depois tem aquele momento ali dela com o Harry, tipo, que fica, eles ficam meio assim, né? Corados, por assim dizer. Então deixou eu entender isso. E eu acho que seria uma, não vou dizer uma pena, mas seria uma oportunidade perdida se eles não dessem um pouquinho mais de atenção pra isso, só de aparecer ela, de repente, tendo uma amiga mais próxima e também se interessado pelo Harry. Mas sem precisar ir muito a fundo, justamente pela questão de pra que ficar explorando isso. Mas só pra mostrar que, olha, essas pessoas aqui existem, tá? Você me corrigiu, ela não é lésbica. Quem é lésbica é a Caroline, ela é bi mesmo. Porque ela teve um relacionamento anterior com a... Antes da Caroline, com... Enfim, pode continuar. É isso, ela tem todo um clima com o Harry, né? Mas tem essa questão com a Pearl também. Não só esse comentário, mas no final também. Ela dá tipo um abraço, ela olha assim, então, mas, enfim. Agora, sobre o Lonnie, queria falar um pouquinho mais era dele. Eu achei muito interessante e me surpreendeu pra caramba o episódio lá... Um dos primeiros episódios que mostra ele indo embora pra casa e vai mostrando os sinais de racismo, sabe, na sociedade. Eu achei aquilo muito, muito sério, vamos dizer assim, pra um desenho que teoricamente é infantil, né? Eu achei muito legal, assim, bem representado. E sutil pra caramba, né? Porque exato. A questão vai até mais, de marginalização mesmo de certas áreas do... Ele tava, acho que indo pro Bronx, provavelmente, sei lá, não sei pra onde, que lugar ele tava indo lá. Não sei onde fica a rua 110, assim, não sou tão versado, só fui uma vez. Era Harley, né? Pronto, Harley. E aí você vê que aí a polícia fica sempre passando perto, tem a questão das gangues, a mãe preocupada com o irmão mais novo de não se desviar, né, aquela tensão toda, né, vai em tudo ali, né, é uma coisa mais de quem vive na periferia mesmo. E assim, eu já, enfim, conheço muita gente que mora assim em lugar mais periferia, morei também e tal, e cara, às vezes a pessoa, ela sempre viveu nos bairros melhores, ela não tem muita noção de como que as crianças, etc., elas são, levadas pro lado da criminalidade pela sociedade em geral ali, sabe? A sociedade que eu falo, o ambiente. Ela, a criança tá lá junto com os amigos, aí todo mundo faz um negócio errado, ela não faz, aí ela começa a ser... Enfim, tem uma pressão social, é coisa de louco, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa não tem muita experiência com isso, né? E ela não tem noção de como que é. E a série eu achei legal ela tocar um pouco nesse lado aí, né? É, não vou entrar muito em detalhe aqui. Enfim, mas deu pra entender, né? Dos dois lados, né? Vai ter do lado tanto de ser persuadido por pessoas, enfim, chamando ele pro lado do crime, como ser desprezado, né? Então, exato. Você tem a pressão dos dois lados. A pressão que puxa, a pressão que empurra. E às vezes a pessoa não tem essa noção. É, você comentou, né? Que a gente não vai entrar aqui em questão de etnia e tal, mas eu preciso fazer um comentário só, que você vê como que às vezes a pessoa, ela critica as coisas sem assistir, sem saber às vezes, né? Tinha gente criticando que o Lonnie era negro na série. Só que o Lápide, ele é um negro albino. Ele é um negro albino, né? Tiraram só esse lance de albino dele, então, mas ele é negro albino, exatamente. Então, ele sempre foi. E aí a galera criticando, sabe? Daí você vê o nível de o quanto você pode confiar em postagens online, né? Convenhamos que tem muito roteirista e desenhista que esquece isso no decorrer do caminho. Durante a história da Marvel. Faz parte da história, mas tem gente que esquece. Mas originalmente, claro, não tem dúvidas disso. Eu acho que, inclusive, no jogo do Homem-Aranha, que o Lápide é um personagem do primeiro jogo, né? Isso. É, inclusive, eles fazem questão de colocar um dublador, originalmente, né? Que era um negro albino, inclusive. Ah, aí, eu não sabia. Mas é interessante isso, né? Porque assim, a pessoa tá criticando, cobrando fidelidade, mas sem saber a história. Não precisa saber, mas se você vai militar online pra ser fiel, pelo menos saiba do que você tá falando. Quando acontece isso, você que leu muito pouco. Eu ia comentar do Lonnie aqui, só pra não render muito, é que, até baseado nisso falaram, eu achei o arco dele um dos arcos mais interessantes do desenho, mas eu achei a virada dele pra ser o Lápide, né, assim, é mal trabalhada, sabe? Eu acho que o único defeito, praticamente, que eu colocaria no desenho, assim, seria isso. Porque ele entra lá na gangue por um motivo nobre, né, pra salvar o irmão dele, mas ele não quer participar. Aí eles dão um apelido, ele já começa a ir pro lado da gangue, aí depois ele... Ah, não, peraí que eu não quero fazer as coisas erradas. Aí a namorada dele fala, eu ou a gangue? Ele fala, a gangue é minha família, sabe? É muito inconstante. E no final, essa dúvida que o Thiago falou, realmente fica assim, e aí, o que aconteceu? Mas eu acho que a ideia era realmente converter ele pra um vilão ali no final. E ficar essa dúvida é meio que uma prova de que foi meio mal trabalhado, sabe? Eu não acho isso. Eu acho que, na verdade, na perspectiva dele, ele vai fazer coisas ruins, ele vai estar na gangue, ele vai entrar na gangue, mas ele não vai se olhar como um vilão. Não, porque ele vai levar o lado da gangue pra um lado que ele aceitou que não vai... Eu acho que ele vai... trabalhar a gangue como se fosse uma coisa meio Robin Hood. Eu acho que vai por essa linha que o Felga tá falando. Pelo que coloca, porque o Big Donovan, ele tava entrando na pressão ali. Ele era um cara que digamos assim, governava pelo terror, né? Tanto que ele amedrontava os outros, por aí vai, olhava a cara feia, por aí vai. E aí, a grande coisa que acontece ali no final, já falando do final aqui, né? É que ele se acovarda ali na luta do escorpião. Não. Ele se acovarda e cai fora. E quem fica é o Lonnie. E o Lonnie começa a ganhar o respeito da galera, não pelo terror, mas pela coragem. Então, é tanto que eu acho que ele vai puxar pra essa linha. Ele foi seduzido, porque ele tá na posição do chefe agora, do antigo chefe. E vai tentar levar essa linha, como o Felga falou. Tipo, a gente é marginalizado, tem certas coisas que eles não vão reconhecer com a gente. Acho que tem umas duas falas que ele usa com a Pearl lá. Tipo assim, olha, lá no colégio eu sou você valorizado, mas fora do colégio eu não sou, entendeu? Então, isso nunca vai mudar pra mim. Minha família é desse local, eu tenho que proteger eles, tem que proteger meu irmão, e dentro de minha casa, na periferia, é assim. Então, é tanto que assim, vai ficar tão dúbio, porque dá a entender ali no final que ele vai tentar, em algum momento, entrar na nova organização lá no final, mas a gente fala isso pro final. É só pra fechar, né, o que eu quis dizer, assim, não, independente dele virar vilão ou não, eu acho que o deixar de estar ali por obrigação e passar a estar ali porque ele quer ficar na gangue, eu achei a curva meio turbulenta, sabe? Isso foi seduzido. Sim, a ideia é ok. E tem os poderes. A ideia é ok, mas Mas o que eu falo é que lá pro terceiro ou quarto episódio, parece que ele já foi seduzido. Aí lá pro quinto ou sexto, parece que ele tá relutante. Aí lá pro final, ele ia seduzido de novo, entendeu? Mas vai nessa. Ó, quer ver quando ele foi seduzido pra caramba? Quando começaram deram nome. Deram o nome. Valorizaram ele. Pronto. Foi no terceiro ou quarto episódio. Aí depois ele já tá assim, não. Se não você quero. Ver aquela cena do nome, ela faz um paralelo com a cena do segundo episódio dele ganhando o troféu lá, ou ganhando o jogo. E que a galera faz o nome, sei lá, dele, ou sei lá quem fala. Então tem esses paralelos que são muito sutis, você vai costurando. Então virou o novo time de futebol dele ali. Sim, quando a gente tava comentando no Aracnofan, alguém fez uma sugestão lá que eu achei legal. Se essa cena dele ganhar o nome fosse tipo no penúltimo episódio, daria um peso maior, sabe, na virada dele. Seria tipo assim, agora ele faz parte, sabe? Acho que esse que foi o... É a sua opinião, né, gente? Eu não tô falando que foi errado. Eu tô com você, Eric. Eu tô com você também. Eu concordo que o desenvolvimento dele foi esquisito. Não foi muito linear e eu acho que foi meio rápido demais. E além de ter sido confuso, foi rápido. Então, esse pool de coadjuvantes aí, ele causa estranheza. E talvez, assim, muitos não quiseram ver por causa de coadjuvantes, esquecendo os coadjuvantes clássicos. Pra mim, também causou estranheza, principalmente porque ali todos são, assim, a Pearl eu não conhecia, acho que deve ser um personagem mais recente nos trinhos, mas a Nico, o Looney, certo? São personagens, cara, que de certa forma caminham pra alguma coisa, né? E assim, não é só esse o grupo de coadjuvantes, o próximo tópico a gente vai falar também de outro grupo de coadjuvantes que também tende a virar personagens super poderosos no meio. Enfim, mas eles são bem desenvolvidos, a Nico tá de acordo ali com o que espera de uma adolescente. A gente tá falando aí se vamos dizer assim, é a melhor amiga Peter Parker, mas e é o que a gente comentou, né? Se o Peter Parker tivesse um melhor amigo no colégio, na época do colégio, ele seria bem melhor do que ele é, né? O Peter Parker meio-meia. Nos quadrinhos, você tá falando. Isso, nos quadrinhos. Não só no colégio, também teve da faculdade, por aí vai. Porque você dizia, não, mas ele tinha um Harry na faculdade. Mas, cara, não teve nenhum amigo em momento nenhum, acho que pulou. Tirando a Mary Jane, em que ele pode dizer que ele podia tirar o peso de dizer que era um Homem-Aranha e ouvir a voz. É uma coisa assim, que nos quadrinhos, principalmente, e a gente já falou, tem três podcasts sobre isso e tal, ele arcava com tudo isso sozinho, certo? Aliás, o Stan Lee, mesmo depois que o Ditko foi embora e tal, essa foi uma dinâmica que não mudou. Sim. Não, cara, só vai mudar quando ele abre o jogo pra Mary Jane nos quadrinhos. Não, é a primeira pessoa que ele pode tirar o peso das costas. E é por isso que hoje, e muita gente se irrita, eles tentam bater a tecla de voltar a Mary Jane a não ser mais o par amoroso, mas ser a melhor amiga ainda. Mas dava pra casar as duas coisas muito bem, não. Mas... Deu por muitos anos. Os anos 80 certo. E 90 foi isso. Não fala que dava pra casar com a Mary Jane e Homem-Aranha na mesma frase. É, realmente. Uma coisa que não deu pra casar foi isso, Felga. Isso dá na verdade, descasou. Da gatilho. Não, enfim. Então, mas é uma coisa que o personagem, mais recentemente, ele ganhou esse apoio de um amigo que conhece a identidade dele. Então, a coisa não fica tão pesada. Que era uma coisa que originalmente ele tinha que arcar tudo sozinho. Tinha que se esconder, tal. E talvez isso ajuda bastante mesmo. E aqui a escolhida, na verdade, inicialmente é o Harry, certo? Que eu acho que tá muito bem trabalhado e tal. E a gente vai falar um pouco de Norman Osborn mais pra frente. Mas tá muito bem trabalhado, gostei bastante. Conseguiu casar certos elementos do personagem. E a Nico, certo? Que acaba descobrindo depois, por acidente e por aí vai. O Harry foi um acidente também. Eu tenho minha teoria que aquilo não foi acidente. A identidade secreta do Peter foi o que mais aconteceu, né? Essa série derramada. Pro Harry descobrir, não foi acidente, não. Aquilo foi tramóia do Osborn. Como várias coisas que acontecem no seriado, a gente acha que é acidente, não. É tudo tramóia do Osborn. E eu vou discordar aqui tanto do Thiago quanto do Eric, mas eu acho que você tem dois paralelos no desenho. Tem dois personagens correndo em paralelo e o desenvolvimento, o desenho acaba focando bastante neles. É o Peter, obviamente, porque é o Homem-Aranha, tem que ser o principal, e o Looney. O Lapid aqui, ele ganha bastante destaque. E aí é o paralelo. Enquanto você vê uma questão bem interessante. Enquanto o Peter Parker tá lá, tem os amigos, tem o emprego, indústria, tal, não sei o quê, o Looney vai cada vez dois indo pra um outro caminho, né? Inicialmente por causa do irmão, depois ele se apega. Mas ele, vamos dizer assim, essa inconstância do personagem é o que faz, talvez, a coisa parecer, pra mim, humana. Ao mesmo tempo, ele entra na coisa por causa do irmão, ele abominava tudo aquilo, mas ele também começa a encontrar pessoas que, talvez, não estão a favor dele, não estão com ele só por causa da habilidade, certo? Ele era idolatrado no colégio, mas por que, que ele era idolatrado? Não era pela inteligência, não era por nada disso, porque ele era bom de futebol, certo? Aliás, se ele continuasse nesse caminho, seria uma grande estrela, tralalá, e teria resolvido a vida dele. De certa forma, o Lonnie tem uma crítica, vamos dizer assim, a coisa que, olha, esse tipo de pessoa só serve pra ser esportista, entendeu? E aqui, isso é uma crítica. E outra coisa, o que tirou ele disso aí, não foi nada que ele fez, foi um problema de casa, que é o que acontece com muita gente. Exatamente. Às vezes você fala assim, ah, não, mas ele teve oportunidade, por aí vai. Não teve, no final das contas, a vida bateu na porta dele. A crítica é o seguinte, olha, a crítica à sociedade americana, ó, aqui se enxerga essa pessoa que só pode ser um esportista, não pode ser mais nada a não ser isso. Então, a única forma vamos dizer assim, de pessoas periféricas, tal, principalmente nos Estados Unidos, crescer, é por meio do esporte. E outra coisa, fizeram questão de dizer que ele era super inteligente ali, que ele... Exatamente. Ele tava ele como um idiota, e ele sabia tanto quanto, tanto que a Pearl falou, sabia que você ia gostar e se dar bem com o Peter, que vocês são inteligentes. E isso vai se desenvolvendo. E o fato dele, uma hora ele querer ficar e uma hora ele querer cair fora, é coisa do ser humano mesmo. Por quê? Porque ele também, ele sabe que ele quer. Vamos dizer assim, ele várias e várias vezes, e aí tem mãe ligando pra ele, ele vê os colegas, ele vê o treinador falando, pô, mas o que que você tá acontecendo? Você tem um futuro e tal. Então, a inconstância dele sair ou não, eu acho que faz parte do desenvolvimento, e eu acho que isso foi muito bem construído. E, aliás, eu digo mais, eu acho que até a história mais interessante, vamos dizer assim, ao longo dos episódios, não é nem a do Peter Parker, é a dele, certo? Isso eu concordo. A dele eu achei mais interessante. Eu achei, eu tive a minha crítica, mas eu achei muito interessante. É meio controverso. Eu acho que quem tá instável não é só o Lone, não. O Eric também tá em dúvida aí, se ele gostou ou não gostou da história. Eu achei o arco dele muito interessante, entendeu? Eu só tenho críticas em algumas escolhas que foram feitas narrativas ao longo do arco dele, mas o arco dele eu achei mais interessante. É, porque o arco do Peter, bem ou mal, e assim, já acho que já foi feito uma grande sacada mudando a parte da origem dele, que a gente ruim e tal, mas acabou mudando a forma de origem, a forma como ele se relaciona com poder e responsabilidade, isso aí foi também uma grande sacada, e eu acho que ficou bem, bem legal dessa forma, mas voltando pro Looney, eu acho que ele era o personagem ali mais interessante ali do grupo de coadjuvantes, certo? E aquela história, até tava agora, que eu ia gravar, eu tava vendo que acho que num dos desenhos do Homem-Aranha, o Luke Cage foi colega de classe também do Peter Parker, né? Em algum momento. No Homem-Aranha Ultimate, que ele divide com o Punho de Ferro e a Tigresa Branca. Isso. Também. Eles são tudo mesmo. Sim, é do outro desenho. Que na verdade, eu fiquei até preocupado agora, você tava confundindo, que quem foi colega de classe, que você falou Luke Cage, não foi? Foi a Jessica Jones nos quadrinhos. Não, mas no desenho, eu tô dizendo. No desenho. Que, inclusive, por muito pouco, no lugar da Nico, não foi a Jessica Jones, vocês sabiam? É, teria sido uma referência, talvez. Eles iam colocar a Jessica Jones e aí vetaram. Os executivos da Marvel proibiram. Aí ele pegou a Nico. Eles leram a Elias e aí falaram... Ia ficar muito confuso também, porque a gente já tem a Jessica Jones mais velha no MCU ali, porque bem ou mal ela tá no MCU, né? Então acho que de repente foi uma questão mais pra não confundir, pra evitar essa bagunça aí, no colocar ela numa versão mais nova dela, né? Inclusive, se vocês olharem nos créditos finais, eles pegam vários personagens que seriam versões de desenhos, de como seria o desenho do Harry, do Norman, de vários uns, e um deles, se eu não me engano, é muito parecido com a Jessica Jones, que é o Peter, lá de uma menina bem cabelo castanho, é nova. Então parecia que, tipo assim, olha, eles tentaram colocar a Jessica Jones do começo e depois cortaram. E aí, então, voltando, né? Quando o Looney, quando ele ganha os poderes, ele acaba me lembrando mais, tudo bem que os poderes até são parecidos, tá? Ele acaba me lembrando mais o Luke Cage do que o Lapt. Obviamente, talvez pelo fato do Lapt, a gente já tem uma imagem mais construída, definida, de um gangster e por aí vai, né? É, na verdade, os poderes, como você falou, são bem parecidos, né? Pele penetrável. Então não tem como desassociar, né? Só que o Lápide é albino. E de alguma isso. maneira, o Lone vai virar o... não vai virar albino, mas vai ficar com aquele aspecto visual do Lápide. Agora é desconhecimento. Na minha cabeça, eu sempre achei que a cor era em decorrência de algum efeito colateral dos poderes. Tem os poderes também, que foram meio que amplificados com o tempo. Então, primeiras histórias, o Eric vai saber melhor. Primeiras histórias, ele só era um cara muito fortão mesmo, albino, e depois ele amplifica os poderes dele. Eu não lembro os detalhes não, mas a ideia era essa. Assim, no início ele era o cara albino, forte, que sofria bullying, e aí por isso que ele acabava revidando e tal. Mas eu não lembro, e a voz dele também, né? Ele fala sussurrando e tal. Sim. Mas não, ele ganha mais poderes depois e tal, mas eu não lembro agora os detalhes. Você tinha, durante os desenhos, não sei se você lembra, Felga, você achou que a trajetória dele poderia, no lugar do Lone, mas agora faz mais sentido ser o Lone depois que a gente viu tudo, de ser o Robbie Brown, você lembra que você comentou comigo? Sim. Sim, também poderia encaixar também, mas aí então, daria pra encaixar tanto o Robbie Brown quanto o Luke Cage, certo? Mas aí, enfim, e talvez o Luke Cage não seria uma boa escolha porque cairia no mesmo problema de Jessica Jones, porque você já tem um personagem, um Luke Cage no MCU já consolidado aqui. Apesar das escolhas, as escolhas dos colegas de Peter eram personagens que de certa forma ainda não deram as caras no MCU. Certo, então tem personagens que aparecem do MCU, e a gente tem o Doutor Estranho, o Homem de Ferro. Demolidor também, com a voz do Charlie Cox. Isso, então, já são os personagens consolidados do MCU. Então, não, talvez o Luke Cage talvez não encaixaria por causa disso. Mas você vê que também era um personagem que se encaixaria muito bem nisso. E eu achei assim, cara, eu acho que o arco mais interessante, e é o arco que percorre todas as histórias, né? É o plot que acompanha a temporada inteira. Eu acho que o plot dele foi muito mais interessante do que o do Peter Parker. E já explicando, o Peter Parker não é um plot ruim. Na verdade, a construção dele com o Norman Osborn é muito boa, né? Por sinal. Só pra dizer que ele me convenceu que realmente o arco do Lone ali faz sentido. Eu não tinha pensado por esses pontos de vista que ele levantou e faz muito sentido, sim. Ainda acho um pouco corrido, mas eu entendi qual é o fio a ser seguido ali. Fez sentido pra mim agora. Então, você me convenceu. Eu acho que o vai e volta é justamente proposital pra justamente ele não virar vilão de vez, entendeu? Pra ele passar uma construção de vilão a longo prazo. Na verdade, não construção de vilão clássico. Eu acho que tem a ver com a coisa da índole dele, sabe? Ele foi criado pra ser uma pessoa boa, ele é um estudante exemplar ali, ele é inteligente, ele tem uma família boa, então ele tem essa confusão interna dele entre ser uma pessoa boa, que ele foi criado pra ser daquele jeito, e a corrupção dele, que ele começa a sentir o gostinho ali, e o que ele vê ao redor dele, né? Que aquilo ali funciona, a criminalidade funciona pra aquelas pessoas, então ele começa a ficar nessa dúvida. Então, talvez essa confusão do desenvolvimento do personagem tenha sido proposital, porque reflete como ele se sente confuso com ele mesmo, entendeu? Bom, a gente já pincelou aqui várias vezes falando de Norman Osborn, vamos falar um tópico aqui só sobre ele, juntando com o cenário, né, que a gente conta da Oscorp, né? De repente o Peter é convidado lá, né, no final do primeiro episódio, pra ingressar na Oscorp, assim como foi, entre aspas, né, convidado pra ser estagiário do Tony Stark na Stark Enterprise lá, só que na verdade era só um subterfúgio, né, pra chamar ele pra lutar em outro país, numa guerra civil entre heróis, né? A responsabilidade do Tony Stark aí daquele filme, mas enfim. Aqui o Norman ocupa mais ou menos essa posição que o Stark ocupou. Ele é pra ser o tutor do Peter nessa realidade, nessa versão aí. Porque em algum momento, o Norman, na verdade, eu sempre coloco que o que a gente tá vendo no desenho é só uma parte do que o Norman quer mostrar. Então, em nenhum momento você vai ver, tipo, a câmera se afastando assim, o Norman fazendo muahaha, esse é meu plano desde o começo. Então você tem que supor muita coisa. Então, eu tava discutindo pro Felga que ele é um vilão muito passivo, agressivo, vamos dizer assim, em todo momento, Norman. Ele não levanta a voz, ele não dá uma bronca pra valer no Peter e por aí vai, mas ele tá sempre colocando o Peter pra fazer o que ele precisa. Então, até o momento, eu até suspeito que ele tinha pequenas... Ele coloca isso, na verdade, né? Pequenas suspeitas de que dentre aqueles personagens lá, e que ele colocou como os quatro novos estagiários da Oscorp, haveria sim um Homem-Aranha. Ele diz em um determinado momento de jantar que ele achava apenas que era o cara que ajudava o Homem-Aranha, que vazia o fluido de teia. Ele não diz claramente isso em tela. Mas dá pra suspeitar que ele, na verdade, já tinha alguma ideia de que um daqueles poderia ser o Homem-Aranha. Então o Peter é chamado, junto com outros estagiários, então, e tem o Amadeus Cho, que talvez seja o mais conhecido de todos ali, como personagem, né? Tem uma história vasta nas histórias do Hulk, nas histórias do Hércules, depois virando uma versão de Hulk, que depois ganhou outro codinome. A Asha é uma personagem mais desconhecida, né? Mas é dentro do universo do Pantera Negra, também de histórias mais recentes, né? Uma Wakandana. E a Giannini, ela é uma personagem que pouco aparece hoje em dia, acho que quem leu as histórias da Academia dos Vingadores deve lembrar que ela é uma das personagens ali do meio que, entre aspas, né, sempre tinha potencial pra se tornar um vilão, e meio que os alunos da Academia dos Vingadores foram chamados antecipadamente antes de cair no mundo da vilania, né? Ela é uma delas. Cada um deles vê que vai ter um caminho pra virar um super-herói. Talvez a Asha tem poderes também, mas ela não tem vida própria assim como super-herói, né? Mas a Jenny tem, ela vira Finesse, o Amadeus Cho, enfim, tem história pra caramba. De novo, novos personagens aí se juntando e ganhando vida própria aí. Cada um desses personagens, a princípio, entra ali na Oscorp com a ideia de meio que ajudar num projeto, mas pro final a gente vai saber que cada um fez um pedaço pra esse projeto, mas dá pra saber de cara que foi uma aposta do Norman ali pra saber quem deles era o Homem-Aranha. No momento que descobre, né, que foi uma falha, uma vacilo do Homem-Aranha, de não perceber que tinha câmeras de segurança ao redor, ele se torna o tutor do Homem-Aranha. E propositalmente ele quer ao máximo possível explorar e estudar o Peter ali. No começo, como um personagem, meio como um vigilante, disse a princípio que é grato por ele ter salvo o Harry, né? Mas depois vai testando os limites de poderes dele, com um uniforme, tem até uma referência ao quadrinho clássico, acho que o Eric deve ter pulado da cadeira lá com identidade secreta, né? Acho que teve três uniformes, faltou um, ricochete. Crise de identidade, né? Crise de identidade. Faltou ricochete, mas na hora que o Norman arruma lá um laranja pra falar que ele é o Homem-Aranha, é o cara que virou ricochete depois do Peter. Ah, ele usa o nome, né? Eu vi esse easter egg. E no final usa uma roupa, a roupa que o Norman disse pro final lá, que fica por uns episódios, lembra meio que o uniforme da Fundação Futuro, até o momento em que Peter e Harry decidem fazer um upgrade daquela roupa lá mais pro final, baseado nos desenhos do Homem-Aranha, porque coloca, né, que o Homem-Aranha ele é fã do Capitão América, então por isso as cores vermelho e azul, né? Então a relação é muito bacana entre eles, porque o Norman todo momento tá puxando o Homem-Aranha, ele ajuda, não demonstra em momento nenhum aquele caráter de vilão que a gente esperava. Não dá pra imaginar perdendo o controle ainda, né? E se tornando um maluco duende verde com personalidade desequilibrada. Não dá pra enxergar isso ainda. Mas ainda assim é muito bom, porque eu sou daquela turma que acha que o principal inimigo do Homem-Aranha é o Norman, não é o duende, né? Na verdade, eu sou da turma que eu acho que o arqui-inimigo do Homem-Aranha originalmente era pra ser o Dr. Octopus, que é outro vilão aqui importante dessas histórias. Mas mais do que o duende, o Norman é o grande antagonista, né? E aqui essa versão, ela é muito boa, porque ela entrega muitas coisas novas, você fica todo momento achando o que é que o Norman tá pensando, então vira uma coisa interessante de acompanhar. Você tem que pegar os meandros, assim, as sutilezas, pra imaginar, não, isso aqui é manipulado, isso aqui não é. Porque, querendo ou não, ele acaba usando o Peter. Nessa série todinha, pra ele, quando percebe que tem alguém por trás, usando tecnologias aí pra abastecer vilões, aí é pra meio que capturar o Octopus, né? É tanto que, por um desleixo do Norman, quando o Peter se fere mortalmente, quase, né? E aí o Norman dá um jeito ainda de colocar nas costas do Peter e puxar e vazar a cabeça dele. E dá uma versão distorcida do que a gente imagina que seja a frase clássica que o tio Ben orientou o Peter Parker, mas originalmente não é o tio Ben que fala, né? Isso é retroativamente colocado nos quadrinhos, né? Que é com grandes poderes... É com grandes poderes que requer grande respeito, uma coisa assim. Com grandes poderes tem que haver grande respeito. No caso, respeito é tipo assim, não é respeito, qualquer respeito, é um respeito de causar uma impressão, um impacto com seus antagonistas, com seus inimigos, pra que eles fiquem amedrontados com você. Que é basicamente uma política ali que o Norman meio que coloca como empresário, né? Dá a entender que ele é um empresário voraz. Ele não é um cara que bate na mesa, se desequilibra, mas ele é bem voraz ali. Pela relação própria que ele tem com o Octopus, em vários momentos, demonstra isso, né? E aí a gente tem um outro cenário paralelo ao da escola sendo montado ali na Oscorp, né? Aí tem outros coadjuvantes que aparecem ali. Acho que os de mais destaque é uma versão trocada, né? De gênero ali do Largato, né? Que é a Carla Connors. Já vi gente nos comentários do site reclamando, mas assim, ninguém reclamou com a Doutora Octopus do desenho do Aranha-Verso, né? Eu falei isso com alguém, eles falaram, não, mas porque tem uma Doutora Octopus nos quadrinhos, mas é outra personagem, é a Caroline Trainer. Mas não é a Olivia Octopus. Pois é, né? Osborne. E o outro que talvez mereça destaque é o professor chatão lá, que é o Bentley Whitman, né? Que é o mago, o vilão do Quarteto Fantástico. Aí tem uns outros menores lá que eu não consigo reconhecer. Mas é isso. Então, esse é o outro núcleo que também no início te causa uma certa estranheza, mas aí depois você vai vendo que ele vai... A relação Norman e Peter acho que é o grande lance dessa temporada e explora de um jeito que eu não lembro de ter visto em outros lugares. E assim, você substituir o Tony pelo Norman é um ganho tremendo, porque o Norman faz exatamente aquilo que o Tony Stark não faz durante todo o período de tutoria dele, certo? Porque no fundo o Norman, dentro, é claro, da guerra corporativa que ele tá travando, vale lembrar, né? A gente está dentro do cenário de guerra civil, certo? Acordos de Sokovia. E o Norman Osborn quer também entrar nesse... Vamos dizer assim, tá desenvolvendo para poder também entrar nessa briga, entendeu? Ele também quer, vamos dizer assim, disputar da mesma forma que... Uma corrida pelo mundo que assustou ele, vamos dizer assim, né? Isso. Um mundo cheio de heróis, de poderes, ele quer ter o seu próprio vigilante da Oscorp no papel do Homem-Aranha. Sim. E também tem outros experimentos aí rolando que talvez no futuro mostre aí, né? E também acho que assim, o legal é assim, muita gente fala, pô, mas a cor com o Peter anda pra lá e pra cá sem ninguém encher o saco, óbvio. Ele foi lá, o Norman foi lá e foi fiquei com o Tadeusz Ross e conseguiu meio que uma garantia, ó, esse cara aqui, aí mostra, esse aqui tá trabalhando pra mim, a gente tá fazendo um experimento bacana e tal, então é pra você não ficar tranquilo que isso aqui tá dentro do coisa. Enquanto isso, ele vai, né, estudando Peter. Os acordos, basta você se cadastrar. Então, o Osborn cadastrou no lugar dele. Exatamente. Ó, mas e aí mostra, ó, tá, vamos dizer assim, tava precisando mesmo, porque os Vingadores estavam rachados naquele momento, né? E aí vai construindo isso de uma forma muito, muito, muito bacana, certo? E assim, a todo momento, você fica muito na dúvida se o Norman é realmente, vamos dizer assim, até onde ele tá manipulando. Por exemplo, a gente tá falando, o Harry Osborn, em tese, descobriu de sem querer, vamos dizer assim. Mas tem umas horas, cara, que o jeito que o Norman faz a coisa, que você fala, não, peraí, ele armou aquilo pro filho entrar, pro filho estar na sala exatamente no momento que o Peter entra, sabe? Por que que ele fez isso? Isso aí talvez não fique claro. Mas ao mesmo tempo ele... Talvez ele quisesse dar responsabilidade pro Harry, sei lá. Isso também. Ou então ele sacou que o Peter, ele vai se abrir e vai trabalhar talvez melhor com a idade ou de idades parecidas, entendeu? Não dava pra ele ficar ali toda hora como se fosse o tutor 100%. Então, ele diz que não pode ficar 100% disponível, que tem coisas da empresa pra cuidar. Exato. Mas isso é uma desculpa, né? No final das contas. Helga, a gente não sabe as futuras temporadas. Né? Mas, assim, quem sabe que ele não queria motivar o Harry de ser o herói dele na versão do Andy? Isso ainda não dá pra saber, né? Ainda vai ter esse desenvolvimento. Enfim, toda a história acaba girando em torno dessa guerra corporativa do Norman Osborn, que tem o seu próprio herói, vamos dizer assim, que é o Homem-Aranha, pra poder bater de frente com outros players, né? Aí você tem Wakanda, você tem o Tony Stark, enfim, e isso é muito bem construído. E, cara, quando você vê o desenho, você percebe o quão fez falta ter um player como Norman Osborn ali, junto com Tony Stark, com outros, né, daquela trupe ali do momento do pós-Guerra Civil, né? Teria sido um plot bem bacana, inclusive para um filme do Homem-Aranha. Ó, o Norman Osborn como antagonista do Tony Stark, mas ele teria que estar inteiramente dentro do MCM. Seria um puta de um personagem. Putz, cara. Nessa guerra corporativa. Quem são os vilões corporativos que o Tony Stark teve? Um deles é o do Homem de Ferro 2 lá, era o Justin Hammer. O Hammer, né? O Stane, que já era empresário lá, sumiram. Certo. O Justin Hammer só apareceu no Arif. E na verdade a Roxxon nunca deu as caras. Se eu não me engano, a Roxxon aparece também no desenho de relance também. Em algum momento aparece também a Roxxon. Então, você vê várias sacadas que seriam muito boas de ser desenvolvidas, que são desenvolvidas bem bacana. E esses coadjuvantes, né, apesar de causar uma certa estranheza, o Amadeus, a Jean, o Asha, a Carla, a Cornus e o Bentley, eles também ali estão muito bem construídos, estão muito bem inseridos. O Bentley, cara, que é o cara mal-humorado e tal, talvez como vilão do Quarteto Fantástico, você não associe muito bem uma personalidade por Bentley por muito tempo. Mas você tem que lembrar que o Bentley, na época da Fundação Futuro, ele tinha a versão do jovem Bentley, não sei se você lembra, Felga, não sei se você leu. Não lembro. Cara, e aí tinha um Bentley velho e o jovem Bentley, e aí você falou assim, não, esse realmente é o mago, né? É muito, muito bem bolado. Porque até então não dava pra caracterizar muito ele com umas poucas aparições antes, né? E aqui faz muito bem esse trabalho, cara. E assim, é muito bacana esse desenvolvimento e aquilo que vai ser entregue pra... aquilo que pode ser desenvolvido pra próxima temporada. Então, eu acho que assim, essa parte do núcleo do Norman e Peter é muito bem construída. Peter e a Oscorp, né? Porque todo esse pessoal faz parte do núcleo que é a Oscorp, que inclusive a Jean é a revelada, né, do Demolidor, né, nessa jogada, né? O Demolidor parece que meio que aparece aleatório ali e tal, mas é por causa... parecia uma coisa gratuita, né? Ele tava espionando alguma coisa na Oscorp. A Jean que você tá falando aí, ela aparece em dois momentos aí, meio que entrando no lugar errado, uhum, né? E aí depois descobre que ela tava internamente vigiando lá, sendo a versão nos quadrinhos seria o aquele ponto cego, né? Que foi um coadjuvante do Demolidor por um tempo. Virou ela aqui. Isso é muito bem trabalhado, cara. Eu gostei bastante dessa interação. Eu não tenho tanto gabarito, eu diria, o conhecimento pra poder falar dos personagens, desses personagens mais secundários, porque eu conheço muito pouco deles pra poder desenvolver como o Felga já desenvolveu aí. Mas eu consigo ver todas essas pontuações que ele fez ali fazendo muito sentido, de fato. Eu gosto da forma como foi trabalhar esses personagens. E eu fico bem curioso pra saber como é que vai ser daqui pra frente com eles, porque como a gente falou, como eu mesmo falei há algum tempo aí, que bom que era uma série que tem mais tempo pra poder dar profundidade pros personagens, porque se fosse só jogado ali, assim, como um easter egg, ficaria muito, sei lá, gratuito e bobo, sabe? Não faria sentido nenhum. Como eles estão ali por algum propósito, eu fico muito curioso pra ver como é que vai ser o Amadeus Cho, que é um personagem que eu já conheço um pouquinho mais dos quadrinhos, assim, né? Eu acompanhei mais ou menos a parte dele dos campeões e tudo mais, ele já como um Hulk, né? E a mãe dele foi muito easter egg no MCU, né? Que ela foi uma das personagens, assim, fundamentais na criação do Visão, por exemplo, e do Ultron, por assim dizer. Pouca gente associa com isso, mas ela tá lá, né? Pois é, então ela foi um personagem, assim, muito jogado ali. Supostamente, se for verdade, ele estaria, o próprio Amadeus Cho estaria nesse filme do Capitão América recente, né? Eu ouvi dizer na história, ouvi falar disso. Um personagem cortado. Se chegar a filmar alguma coisa com ele ou não, a gente não sabe. Porque em teoria seria ele que seria o sucessor do Hulk, né, no MCU, mas aí acabou de aparecendo o Scar ali, né? Scar é o nome do filho do Hulk? Acho que é, né? Que aparece na série do filme Hulk. Então, enfim, eu já não sei como é que vai ser no live action, mas o Amadeus Cho seria um personagem que poderia entrar no MCU fazendo parte desses Vingadores mais novos ali, né? Ou campeões, ou sei lá como é que eles vão chamar. Porque o Amadeus Cho tem uma fase antes disso que eu acho mais interessante até do que a fase Hulk dele, que é como um gêniozinho e que resolve sempre as coisas, né? Pela lógica, né? Ele ele meio que raciocina as probabilidades dos eventos acontecerem e ele muda algumas peças ali no jogo e as coisas acontecem. Então, a versão dos campeões que ele tá falando é a versão de jovens campeões aí, né? Mas a versão que ele tava junto com o Hércules nos campeões, ele não tem poderes ainda. Ele tem, na verdade, o raciocínio lógico dele, né? Sim, eu não acompanhei tanto, mas eu sei, dá pra gente notar que tem bastante disso nesse do desenho e um pouquinho que eu vi também nos quadrinhos dele. Mas então eu vou falar mais um pouquinho do Osborn, né? Do Norman, que eu também gosto muito da forma como o vilão ali é construído, que é um tipo de vilão que é mais legal de se ver, que ele não é aquele cara só mal, essencialmente, e que às vezes nem bota medo na gente, ele não representa uma ameaça de fato, ele só é um cara que quer dominar o mundo. Não, a gente entende qual é a motivação dele, fica bem amarradinho, bem construído, de pouquinho em pouquinho, ali a gente vai vendo, e o que vocês falaram aí, eu não sei qual dos dois citou, mas alguém falou de como parece que a gente vê só o que ele quer que a gente veja ao longo do desenho, isso é muito legal, porque quando a gente souber qual é o plano dele, o que ele quer fazer de fato, vai causar um impacto muito maior. A gente vai falar, nossa, caraca, isso tava ali o tempo todo sendo construído de pouquinho em pouquinho e a gente não tava entendendo onde que ia chegar ou então qual era a ideia final. Eu gosto muito da forma como desenvolveram o personagem, esse medo que ele causa, muito mais silencioso e sutil assim, que a gente sabe que tá aprontando. É uma coisa psicológica, sabe? O medo tá chegando ali, a gente não sabe de onde nem qual vai ser, mas a gente sente que tem alguma coisa errada. Eu gosto muito dele não ser só um louco que quer dominar o mundo ou sei lá o que ele quer fazer. Ele não é um cara lunático, ele pelo contrário, ele é muito inteligente e muito sutil, né? Assim, com um tipo de vilão que é muito bom de se ver em construção. Enfim, a questão da Oscorp também eu acho muito legal fazer isso também, porque é uma coisa que a Marvel tem bastante nos quadrinhos e alguns núcleos, né? Alguns personagens assim, parece que se envolvem mais com isso, essa guerra corporativa que tem, e que talvez, mais uma vez, no cinema, com menos tempo de tela ali, talvez não desse pra desenvolver tão legal. Talvez isso possa vir também no MCU agora, com a série do Demolidor. Então é um personagem que daria pra poder participar ali, permear desse tipo de núcleo, desse tipo de história, é o Demolidor. E eu acho muito boa a colocação dele, a forma como ele é inserido ali de forma bem pontual no desenho, pra fazer parte desse tipo de núcleo, dessa coisa mais corporativa ali, que tem tudo a ver com a Oscorp, junto com, sei lá, com a Roxxon também, como não foi explorada e que faz muito sentido. E todo... talvez até a IMA, eu acho que faz sentido, né? É um tipo de vilões ali que tem a ver com coisas de ser industrial, né? Corporativo. Então talvez sejam personagens ali, Porque a IMA cai muito na ideia dele ainda serem um grupo terrorista, né? Eles são um bando de cientistas malucos que se uniram pra... Mas que eles precisam dessas empresas grandes. Porque todos os outros são empresários por si, né? Como Tony Stark. A IMA é mais tecnologia e vê o lado mais do cientista em si, não tanto corporativo. Mas sim, entraria de alguma maneira. Na verdade, ela entrou, né? Eles deram no UCM o papel de executivo da IMA pra aquele cara lá do Guy Pearce, né? Enfim, não me lembro agora o nome do personagem. Do Homem de Ferro 3. De certa forma, virou um mandarim, né? De certa forma. Era o mandarim ali. Mas, enfim, pra concluir o ponto, eu gosto muito da construção do Osborn e da Oscorp junto com ele ali. Eu acho que faz muito sentido. E eu tô muito curioso pra ver também como é que vai ser a transformação dele em duende. Porque, até então, não tem nada de duende de fato nele ali. Você mesmo colocou, né, que o vilão mais legal do Homem-Aranha é o Norman e não exatamente o duende. Então, eu acho que esse Norman aí é muito mais vilanesco do que poderia ser um duende, só um louco ali de uma personalidade, não sei se a gente pode chamar de dupla personalidade, como é, de dissociativo, como é que a gente pode chamar isso, mas que é uma outra persona que ele tem ali. A versão dos cinemas é mais dupla personalidade, a versão que a gente conhece, né, do Sam Raimi. A outra não chama nem de duende, que é o do Harry, né? Eu acho que esse Norman aí tá mais parecido com o Norman do que foi na época do Reinado Sombrio, né? Que é um cara, uma mente ali... Até deturpada, mas era uma mente consciente, assim, a maior parte do tempo, e que vai de pouquinho em pouquinho plantando a sementinha dele, até que no final dá uma cartada ali e consegue tomar o poder pra ele. E o que ele fala de você, o grande poder eles traz você tem que impor o medo a partir do seu poder, é uma coisa muito fascista, assim, e que tem muito a ver com a construção do personagem como tá sendo feita. É, porque nos quadrinhos hoje em dia, o Norman meio que foi curado, né? E aí o Eric vai poder falar mais depois, se ele quiser. A personalidade do Andy virou meio que um espírito ruim que sai pulando de pessoa em pessoa. Enfim, não sei se vale a pena também comentar, porque é tão, tão estranho isso aí. É, não, mas pior que dos atuais, eu não tenho nem como comentar muito não, porque eu tô um pouco atrasado no leitão. Vou focar no desenho. Fala no desenho. Voltando lá um pouquinho, né, no início do que vocês falaram, realmente, né, o que o Felga falou no caso, é, dá um pouco de estranheza, né, na hora que você vê aquele tanto de personagem, né, personagem que eu falo, outros personagens do MCU ali naquele núcleo, né, do Amadeus Cho e companhia, mas com o tempo a gente entende, né, que assim, a ideia do Norman era justamente juntar as pessoas mais inteligentes e tal pra tentar descobrir lá sobre o Homem-Aranha. Então acaba fazendo sentido, né, é estranho no início, mas você vê que é proposital, né, por causa dos planos do Norman. E o Coveiro falou do Norman ser o maior vilão do Peter. Cara, eu sempre achei também, sabe, porque assim, nos primeiros quadrinhos, o Octopus, ele é colocado como o maior vilão, né? Bem no início ali, né, ele é o primeiro que derrota o Homem-Aranha e tal, tem umas coisas assim. Só que o Norman, logo, pouco tempo depois, ele já descobre a identidade do Peter, né, então ele sempre virou assim, a maior ameaça, vamos dizer. Ele fica nessa, né, de ser uma grande ameaça ali, até ele teoricamente morrer, né, nos anos 70, e a forma que eles usaram pra amarrar a bagunça toda da saga do clone foi colocar que era o Norman, né? Então isso meio que trouxe ele de volta e nesse status mais de o perigo agora é o Norman, não é só o Duane. Então é interessante, né, você ver o Norman desse jeito. E eles acabam colocando ele nessa posição no desenho que não é só o cara maluco com superpoderes que ataca, né? Eu acho legal quando eles puxam pra esse lado. Por mais que a gente saiba que ali pra frente, a gente sabia desde o início, né, o que vocês falaram do perigo ali. Desde o início a gente sabia que o Norman tá bolando alguma coisa aí. Só que é interessante você ver a construção, né? Ver assim, caramba, o que que tá acontecendo? É interessante que o Norman, ele fala lá que com grandes poderes vem grande respeito, né? E o que ele tá querendo fazer, na verdade, é ter um grande poder, né? O Peter meio que é uma ferramenta pra ele pra conseguir aquilo que ele quer, né? Sempre tá bem claro que até o momento, o Peter, em momento algum, é um arqui-inimigo pra ele e vice-versa. Os grandes inimigos dele, ele já expõe ali. É o Star, é o de certa forma o Octopus, são as outras coisas. Ele quer ganhar essa briga. O Peter é uma ferramenta, por enquanto é isso. Exatamente, ele quer entrar nessa área do governamental ali dos super-heróis, gostaram, tanto que a gente já vê que em segredo ele tá usando o sangue do Peter pra tentar desvendar os segredos do poder, os poderes de Homem-Aranha, né? Justamente pra que isso fique na mão dele, pra ele poder usar, né? Em outras pessoas, se ele quiser. Não fala isso na série, mas talvez até nele mesmo. E também a gente vê naquela luta contra o Escorpião, né? Assim que o Norman vê que ele vai ter acesso às coisas do Octo, ele abandona completamente o Peter. Ele até tira o fone, né? Então, assim, ele tá ali satisfeito. Exatamente. É uma ferramenta pra ele. Exatamente. Então, assim, ele tá querendo... A gente vê isso mais pra frente na série, né? É até um pouco estranho, né? Que ele vai na cadeia pra jogar na cara do Octopus que era tudo coisa dele. Sai um pouquinho da mente mega centrada e conta a vantagem. Mas a gente entende, né? Você tá falando mais pro público do que pro Octopus na cena. Mas é interessante, né? E uma outra coisa, um detalhe que passou, acaba que eu acho que o Harry descobrindo, eu acho um pouco que foi acidente, sabe? Porque, assim, em todos os momentos que a gente vê a relação do Norman com o Harry, o Norman sempre tá deixando o Harry meio de lado, sabe? Sei lá, se o Peter chega, ele deixa o Harry pra lá, se vai ter uma reunião, ele fala... Né? É, não, eu falo no desenho. Não, então, é uma característica que ele traz dos quadrinhos, exato, de sempre não valorizar o Harry, né? E o Harry se sentir sendo colocado de lado, né? Exatamente. Então, assim, pode ser que ele tenha arquitetado pro Harry saber, pode ser também, né? Mas aí o Harry seria mais uma ferramenta, né? Não é... porque pelo que a gente vê ali no desenho, ele deixa o filho meio de lado. Né? E eu tô tentando não repetir muita coisa que vocês falaram, mas eu acho que é isso, né? A doutora Connors lá, é interessante a gente citar ela, que a gente vê vários animais sendo levados pro laboratório, né? Pode ser que a gente tenha aí uma lagarta. Tinha gente falando que ela ia virar uma borboleta. Largata é gente... coisa. Tinha gente falando que ela ia virar uma borboleta. O largato fêmea, entendi. Exatamente. Mas eu acho que é isso. O restante vocês já comentaram, tentar não ser repetitivo. Bom, já... Pegando o que você já até comentou aí, né, pra falar dos vilões de uma maneira geral, né, há essa disputa aí mesmo entre Norman e o Octopus, são os dois grandes vilões do Homem-Aranha que ocupam papéis até maiores aqui no desenho, né, eles não são vilões que vão lidar ou virar uma bucha de canhão pra ser derrotado adaptada aqui nessa primeira temporada, pelo menos, né? É, eles são vilões entre si. É, não é novidade nos quadrinhos que eles se antagonizem. É, o Eric pode citar depois vários desenhos onde isso já aconteceu antes, né? Só que aqui dessa maneira, em que praticamente o Peter é colocado de lado e eles são os dois grandes rivais aqui da história, eu acho que nunca foi tão claro como foi feito aqui. Porque aí traz um pouco do passado, né? Que são personagens que trabalharam juntos. A cena da cadeia, eu acho que vale mais do que apenas, digamos assim, esclarecer pro público, sabe? Tem uma rixa, assim, muito pessoal entre eles dois. E uma crítica também, o Octopus coloca que o Norman é só um aproveitador. De inteligente não tem nada. Toda a inteligência, a genialidade é dele, do Octopus. É, eu vi até um paralelo, se você olhar, com aquela briga lá do Facebook dos dois fundadores, não sei se pra quem viu o filme, e que um é deixado de lado e o outro fica com a fama porque é melhor empresário do que cabeça, vamos dizer assim, né? E é o que o Otto acusa, né? O Osborn, né? Que ele fala, olha, você pega as ideias dos outros, mas você não tem a essência, você não tem nada. Então é isso aí, digamos assim, coloca até esses dois personagens num patamar muito interessante de acompanhar nas futuras temporadas. Porque pode ser que a briga mesmo aconteça entre eles, assim, até descambar em algum momento, eventualmente, pro Homem-Aranha. Então, é uma outra dinâmica entre os personagens em si. E aí coloca que a gente não sabe tudo, né? Porque tem uma fotozinha que coloca o começo do que seria o que viria a ser a Oscorp, né? E que tá os dois lá, o Otto e o Osborn. Aí tem outros três figuras, uma mulher e mais três. Eu não sei se, por exemplo, um deles era o Bentley e a outra era a Carla. Não dá pra saber. Pode ser que sejam personagens que vão aparecer ali. Eu até fiquei desconfiado que tem um personagem cortado ali. E aí ia ser um dos parentes do Peter Parker que aparece no final, mano. Espero que não. Mas tá lá esse mistério colocado. E a trama vai girar em torno disso, que todos os outros vilões vão girar em torno disso. Então, várias adaptações de personagens da Marvel, não necessariamente vilões do Homem-Aranha, estão lá. Um dos primeiros que aparece é o Incinerador, né? Que é o cara que aparece, acho que em inglês é Butano, alguma coisa assim. Enfim, é melhor traduzir como Incinerador mesmo. Que aí usa a tecnologia também dada pelo Otto, né? O Otto tava vendendo o know-how dele pra ganhar mais dinheiro pra fazer alguma coisa pro futuro. Aí aparece depois o Speed Demon, que é o Corisco, traduzindo no português, e a Tarântula. Tarântula é quase uma... não a Tarântula que a gente conhece do Homem-Aranha, né? A Tarântula, a mulher, né, que ela era uma das filhas dos dragões, né? Ela não é muito uma vilã, é mais uma anti-heroína, né? Há uma gangue de russos. No começo, a gente vai associando, olha, esse aqui tem o nome do Rino, né? Esse aqui tem o nome do Dimitri, né? Tem o nome do Camaleão. Essa aqui, a Roxana, não sei se tem uma parada nos quadrinhos, mas a outra vira um unicórnio, a única que, por enquanto, ganha poderes ali, né? A unicórnio, né? Uma versão também trocada, né? De gênero. Então, são personagens que são muito mais pé no chão do que as origens deles dos quadrinhos, e todas, de alguma maneira, vão se ligando no Otto, né? Que aí tem aquela marcazinha de um 8, né? Por enquanto, o Otto não é o Dr. Octopus ainda. É outra coisa mais interessante. E aí, tem uma menção aos tentáculos lá do Dr. Octopus, não só no final da temporada, mas no meio lá, os tentáculos são um modo de segurança da base dele, né? Não estão atrelados a ele, mas estão atrelados ao armazém que ele fica. E dá uma cena até divertida, né? Porque o Octopus faz uma dancinha pra lidar contra os caras que estavam invadindo lá a base, né? Pra pegar ele, né? Os agentes lá dos acordos de Sokovia, né, do governo americano, enfim. E aí isso já era interessante, né? Só um easter egg também, pouca gente percebeu isso, né? Mas o ajudante do Octopus ali é chamado de Vincent, que é o Vincent Patilho, segundo a Wikipedia aí da série, né? Que fizeram, que é o Homem Sapo, né? Um dos Homens Sapos, né? Acho que é o primeiro, né? E aí, do outro lado, paralelamente, mas aí é um antagonista mais da gangue da Rua 110, vira um antagonista do Lone, né? É a gangue do Escorpião, né? A gangue do Escorpião, que tem um Gargan. Então, o Gargan não é o Escorpião em si. Ele ganha poderes do Escorpião, mas toda a gangue é do Escorpião. E aí tem uma outra personagem que pode passar desapercebida também, que é a Carnilla Black, que vira, nos quadrinhos, a Escorpiã, mas não tem relação com uma carga. É uma personagem que, naquela mesma época que estavam fazendo vários personagens novos, na época do Madeu Show mesmo, ela apareceu e se sugeria que ela fosse talvez uma filha da Víbora, a Viper, né? Agora, quem é o pai é também difícil saber. Vai que queriam dizer que o pai dela era o Wolverine, já pensou? Mas enfim, ficou meio que em aberto isso aí. Até hoje essa personagem foi meio que esquecida. Não sei se ela apareceu depois em algumas outras séries assim, mas também não foi pra frente, feito o Amadeus Cho foi. Então, todos esses personagens aí meio que tem uma ligação com o Otto, assim, não tem uma identidade própria, mas é interessante, porque a série quer tá muito concatenada na própria história em si, que é essa guerra corporativa que o Felga falou. E aí, já aproveito pra juntar com o tópico 5 aqui, né, aproveitando. Aí também a aparição do Demolidor, que também aparece investigando aí o que é que o Norman tá aparecendo, né? E o próprio aparição do Homem de Ferro também, que tá ligado aí também, de alguma maneira, né, pra ser um antagonista do Norman, né, nessa guerra aí. Então, meio que tudo gira em torno dessa trama aí, e todos os vilões também têm ligação com isso. Então, você comentou aí de vários personagens, né, assim, fala só de um outro aqui. Só uma curiosidade, que você comentou lá que fala do cara que tem o nome do Rino, né? É interessante que ele é o Mikhail Sidsevich, que nos quadrinhos ele é pai do Rino. O primeiro nome é diferente. Só uma curiosidade, né, que ficou, que na hora que falaram lá o Sidsevich... São dois lindos que tem, né? Uma coisa assim. São dois personagens. O pai dele, eu falo assim, nos quadrinhos o pai dele não chegou a ser Rino, né? Mas eu falo assim, eles colocaram o nome, eu achei interessante. Eu achei que era o outro Rino, não era o Alexei, né? Porque o Rino que a gente conhece mais é o Alexei, né? Isso, o Mikhail Sidsevich é pai do Alexei Sidsevich. Entendi. Ah, tá, então viajei. Mas tinha um outro Rino em algum momento que eu achei que era esse, versão, mas tudo bem. Ah, sim, entendi. Mas uma coisa interessante que eu achei no desenho, que é uma coisa que a gente acaba não vendo muito nos filmes, porque o filme ele é mais contido ali, né? Tem que ser um vilão principal por filme, aquele negócio todo, que é a série como um todo, ela tem muito isso de guerra de gangues, né? Esse clima de guerra de gangues que era bem comum ali nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Nos anos 80, principalmente. De vez em quando a gente tem isso um pouco de volta, né? Mas isso da gangue do escorpião, a gangue da rua 110 lá, então assim, tem muito isso aí, os vilões mais pé no chão ali, né? E a gente vê isso até nesse grupo aí de russos, né? Que a gente comentou, que eles estão ali roubando também, né? Então assim, é um grupo que se juntou pra assaltar um lugar, não é ninguém tentando destruir o mundo, né? Sei lá, tentando explodir a lua, não é isso. É uma coisa mais de criminalidade, mas eu acho legal. É o mote dos vilões do Aranha, né? Sim, mas eu falo que até nos quadrinhos, né, de 10 anos pra cá, mais ou menos, começou a ter muito esse plot, né, de, pra salvar o mundo, né, mesmo nas histórias do Homem-Aranha. Aí, uma coisa que é interessante é que o Octopus, nesse desenho, ele meio que... Ele é como se fosse o consertador ali, né, do filme, né? Ele faz os equipamentos pras pessoas. Nos quadrinhos, ele meio que já foi ali, tá? Um pouco de mistura do crime, né? Como planejador mestre e tal, por trás dos panos, mexendo os papéis. Falou, mas na verdade, aquela cauda do escorpião, ela parece muito com o mecanismo dos tentáculos do Otto, pra você ver que ele meio que dá tanta tecnologia também, ele tem uma assinatura dele de certa forma. Pra mim, me lembrou uma arma que tem num filme chamado Pacto dos Lobos Uivantes, um filme francês, que é uma espada que se estica e vira uma corda, depois vira uma lâmina, então ficou meio me lembrando isso. Ficou bem interessante, na verdade, né? Sim, mas aí isso, eu acho que, uma coisa que eu não curti muito foi, mas é detalhe, né, não é nada demais, você citou a dancinha do Octopus, eu fiquei com um pouquinho de vergonha ali, mas é um personagem. Era a ideia, não sei se você percebeu que o Octopus, ele tem a personalidade de ser muito infantil. O Vice tem até, você tá jogando esse jogo ainda, e ele fica meio bravo assim. Ele é arrogante, provavelmente, a gente não sabe os reais motivos. Tem uma ideia, né? Dos motivos da briga entre os dois, né? Mas dá pra perceber que o Otto, né? O Octavius é intragável, né? Sim. É uma versão um pouco diferente aí do que a gente viu, mas é aquele negócio, né? A adaptação é outro personagem. Mas tá muito parecido, inclusive, com os quadrinhos, né? São um ponto outro ali que... Mas eu acho que é isso. O restante aí que eu ia comentar é o que você falou dos outros personagens. Vai lá, Thiago. Eu acho que eu não tenho mais muito pra falar além do que o Eric acabou de dizer. Eu só queria dizer que eu acho muito bom também, muito legal essa coisa de ter vilões mais pé no chão. Por mais que tenha um quê ali fantasioso, não é gigantesco, não é uma coisa de domínio mundial ou alguma coisa muito megalomaníaca. Até como foi o mistério ali no segundo filme do MCU, né? Que ele era uma coisa muito, muito gigantesca, que pô, tava na Europa lá e tal, fazendo coisas mirabolantes e tal. É, eu gosto dessa coisa um pouquinho mais pé no chão. E ainda assim, por mais que eles estejam todos conectados por algum fio ali no fim, tem conexão, tem liga entre eles, eles estão com motivações diferenciadas, né? Ainda que em pequenas nuances, eles têm pequenas diferenças assim, né? E se você vê essa coisa que tem a dualidade, essa dicotomia que tem do Osborn com o Otto, dessa disputa entre eles, é uma coisa mais de poder, assim, corporativista, maior, né? Em maior escala até. E como eu falei, eu desconfio que tem um pouquinho ali, uma sementinha de Reinado Sombrio pra poder até conectar com os live action, os Thunderbolts e tal ali, né? É, que tem a ver, é tudo mesmo uma fase muito parecida. Então eu acho que de repente a Marvel tá já... o Kevin Feige de repente quis até botar... Ah, vamos botar alguma coisa aqui pra criar um vilão que tá querendo comandar outros vilões e de repente tentar tomar esse poder e bater de frente com os super-heróis, sabe? Mostrar que os super-heróis não são assim, que eles também vão querer controlar os super-heróis e tal, como o Osborn tá fazendo com o Homem-Aranha. Então, o Otto e o Norman estão nesse meio ali, um pouco mais destacado, num nível um pouquinho acima, de até intelectual, né? E os outros mais pé sujo, assim, que são só gangue e que estão interessados em outras coisas, né? Em poder, mas em poder nas ruas e não um poder mais... Qual é o melhor poder que existe? Poder aquisitivo. Eles não estão com poder aquisitivo, né? Assim... Eles estão atrás de um pequeno poder. Isso. Mas, ao mesmo tempo, não é o Rei do Crime, que por mais... O Rei do Crime tá bem no meio desses dois, né? Ele tá um pouquinho... Ele quer entrar na galeria de vilões que são mais classe A, mas ele tá com o pé todo sujo ali na lama das ruas e drogas e gangues e tudo mais. Então, não tem esse meio termo e os outros vilões são mais assim, né, de rua. Eu acho que tem tudo a ver com Homem-Aranha, eu acho muito legal começar desse jeito e não gigantesco ou grande demais pro que ele é capaz naquele momento ali. Ele tá começando, ele é um garoto e tal, assim, que tá descobrindo os poderes dele, então faz muito sentido que ele pegue vilões mais pé sujo, mais sem grandes poderes. Ele tem que acostumar ainda ali a tomar muita porrada, ele tem que começar a desenvolver um pouco mais de estratégia, então é bom começar assim. O escorpião já apanhou do jeito que apanhou, né? Pois é. Pois é. Mas eu acho que ainda faz sentido, até porque ele teve a ajuda do Lápide, né? Ele não deu dentro sozinho. Então, eu acho que faz muito sentido esse tipo de vilões que estão construindo ali pra essa história sendo contada. E eu acho que o Demolidor podia ter uma participação bem maior daqui pra frente na história, porque os personagens são muito próximos nos quadrinhos e tem muito. Eles dividem a mesma região ali e tem vilões que se misturam muitas vezes. Então, eu acho que dava pra fazer uma conexão até bem, bem mais interessante futuramente. Eu espero que seja feito, né? O que eu já te adianto, assim, é que se for o que eu ouvi falar, não só o Charlie Cox vai dar a voz, deu a voz do Demolidor, né? Mas supostamente o Vince D'Onofrio deu a voz em algum momento pra essa série do Rei do Crime. Seria então, lindo. Talvez a gente vai ter o Rei do Crime numa segunda ou terceira temporada aí. Seria muito lindo ter um Rei do Crime com aquela voz do Vince D'Onofrio, porque, cara, aquele cara ali, ele é um vilão que dá muito medo se for bem feito, porque o ator é incrível. Então, botar a voz dele ali ia ser fantástico. Meio que toda a série ela gira em torno do Norman, e aí todo o núcleo do Peter e tal, por ali vai, e do Octopus. É uma fórmula simplista, você colocar a origem de vários, que nos quadrinhos cada um tem sua origem, na mão do Octopus. Mas, ao mesmo tempo, foi feito de uma forma tão ciente, tão elegante, né, que funciona bem, né? Esse ar... consertador do Octopus, né? Que não é nem um ar consertador, ele tá jogando as tecnologias, porque no fundo ele tá testando, ele tá angariando dinheiro e tal, então ele tá fazendo todo esse caminho, né? Mas é bem interessante, né? Como ele vai construindo. E os dois personagens, que são dois grandes vilões do Homem-Aranha, praticamente ainda não existem. Um é o Duende Verde, a única coisa de Duende Verde que a gente teve foi o jatinho, né? Na hora lá do Peter, né? Do escorpião, né? Do Gargan, né? E o Dr. Octopus também, a única coisa que a gente tem é o relance ainda do tentáculo, ou seja, dois grandes vilões ainda não nasceram, né? Na hora que apareceu o jatinho, a gente ficou meio tenso achando que apareceu o Duende, né? Eu falei, pô, será que vai vir o Duende? Só veio o jatinho, cara. Falei, caramba. E aí, cara, você tem essa disputa, né? E que, aliás, é uma coisa que até acho que no jogo do Homem-Aranha, tem, né? Que eu acho que é uma. Não é essa, assim, fora do Transmídia, não é algo. Não é uma novidade essa disputa entre Norman e Octopus. No último jogo do Homem-Aranha tem esse pano de fundo também. E a diferença é que no jogo, no primeiro jogo, não tem Homem-Aranha, só tem o Oscorp. E tem lá o Octopus, muito pé da vida, né? Porque praticamente não conseguiu. O Osborn meio que obliterou a carreira corporativa dele, né? E aqui a gente tem novamente isso, né? E aí, cara, foi muito bom. A roupa, eu não lembro, a roupa do Otávio acho que é bem parecida com aquela que aparecia no desenho, né? No desenho da década de 90, né? Acho que quando eu vi a roupa, o jeitão, as cores e tal, me remeteu a... Ele tá com aquele jaleco junto, mas é uma roupa muito similar. Isso, né? Então, mas a roupa me lembrou bastante. Só faltava os tentáculos mesmo ali. E já aproveitando, cara, a gente não... O Demolidor, Homem de Ferro só tem praticamente uma participação, que é na prisão do Octopus. Mas outro personagem que é um coadjuvante, mas acaba tendo também a importância, é o Doutor Estranho, né? O Norman monta lá o mecanismo dele, graças a, vamos dizer assim, ele deixou pra cada uma parte da equipe montando, né? E aí ele consegue meio que montar um teleportador ali, né? Que joga ele lá nos confins do espaço e aí aparece um Venom. Inclusive, a forma como trabalharam dava a pensar em várias coisas, né? Esse final, né? Já puxando até pra o último tópico aqui, né? É um final que dá um ciclo completo na história, né? Como eu falei, né? No começo a gente acha que um lance todo multiversal, o que fez muita gente torcer o nariz. Aí aqui é um lance mais temporal, mas não é tão temporal, é só um, digamos assim, um efeito que dá por conta dos poderes do Doutor Estranho de jogar a aranha, que é que tá, né? Se essa temporada é tudo focado nos vilões em ter a origem dos poderes meio tecnológico, dá a entender que no futuro, com a quantidade de bicho ali que apareceu, se vocês pausarem lá o vídeo, né? Já tem vários bichinhos lá que vão ser testados, né? Dentre ele, a aranha. Então, a aranha que deu origem aos poderes do Peter veio do próprio sangue do Peter tirado no Oscorp, né? Então, vira uma coisa full circle completo, né? Que engrandece o final, né? Você vê que, digamos assim, a trama que tava se caminhando pro escorpião acaba no penúltimo episódio. E fala assim, o que é que sobrou, né? Pro último. O último dá uma guinada completa, né? Eu acho genial. O paradoxo que foi criado. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha ali. Então, eu acho isso, essa nova origem que foi dada muito bem sacada, foi muito bem amarrado pra mim, tá? Eu gosto muito do jeito que foi feito essa versão e o paradoxo que cria ali, que a gente fica bugado da cabeça pensando, tá, mas se não fosse isso, isso teria acontecido? Sabe, o que gerou o quê? É muito bom, eu acho muito bom, eu adoro o paradoxo e esse paradoxo ali foi muito bem feito. E a participação do Doutor Estranho nisso foi fundamental mesmo, e não do jeito que parecia que ia ser no início. Eu também pensei, né, de que seria uma coisa multiversal e foi só uma coisa de paradoxal com o tempo e de que não tinha sido usado ainda, e não me lembro de ter sido usado em nenhum momento, em nenhum filme, em nenhuma série, essa coisa do paradoxo. Nem mesmo no Loki, que faria bastante sentido ter, não tem, né? Eu acho muito legal. Eu acho que o mais parecido que aconteceu com isso na Marvel, desde que foi criado o CM, foi em Agentes da S.H.I.E.L.D. Não sei se você chegou a ver. Tem uns episódios que puxam pra esse lado aí numa das temporadas que eu não vou lembrar agora. Mas só pra lembrar um pouco aqui, as falas do Doutor Estranho sugerem que ele seja de outra dimensão e, na verdade, não. Quando você vai pro último episódio, ele não tinha entendido as falas do Norman acusando ele de destruir o colégio militar e aí ele percebe ali que fez a cagada ali mesmo, né? Então, foi até pro próprio Doutor Estranho, foi um negócio assim, impactante, né? Tanto que no final ele fica com todo cismadão, né? Cara, eu achei muito bom. Eu vou só abrir um pequeno parênteses aqui pra, tipo, até de pai orgulhoso, que eu vendo o desenho com a minha filha, como eu falei, né? E quando começa esse episódio, quando começa a falar assim, mas o que você tá falando? Nunca estive nesse lugar e tal. Ela, na mesma hora, ela já falou assim, caraca, isso não aconteceu ainda. Vai acontecer. Ele vai voltar no tempo. E eu comecei a pensar, nossa, pior que faz sentido. Eu não tinha sacado ainda o que aconteceu e ela já tinha se ligado. Ela pensou primeiro que eu, por exemplo, que eu não tinha associado também. Na hora que ele falou ali, mas o que você tá falando? Eu nunca vi esse lugar. E ela falou, isso vai acontecer ainda. Ele vai voltar no tempo de alguma forma. E foi, né? Bem ou não, ele voltou no tempo ali. Foi um paradoxo que foi criado. E eu achei muito legal trazer isso pra um desenho que tem um público, né, mais novo. Cara, quantas produções você vê hoje em dia, assim, não sei, consigo nem puxar de memória, que trabalhe o imaginário dessa forma, sabe? De trazer esse tipo de conceito de paradoxo pra uma geração mais nova, assim. Eu acho muito legal essa reinvenção desse tipo de narrativa pra um público mais novo, sabe? Eu acho importante isso pra caramba, pra ajudar a desenvolver o raciocínio ali e abrir a mente pra formas diferentes de contar a história, pra conceitos complexos, né? Então eu acho muito legal ter sido trazido isso justamente nessa série que tem um público-alvo mais novo, entendeu? Eu acho muito importante isso também. Uhum. É, Felga, te interrompi. E a participação meio que do Doutor Estranho e tal, além de criar o próprio Peter Parker, de criar o próprio Homem-Aranha, né? Ele também do Venom, né? O que pode ser vai de uma origem pro Venom. E talvez, assim, talvez uma das melhores origens pro personagem, né? É, sabe, né? Esse negócio de trazer o simbionte é um negócio meio difícil, é um negócio encaixar nas coisas do Aranha e tal. E aqui os caras conseguiram encaixar isso muito bem, né? O Felga falou da roupa do Octopus. Na verdade, ela é bem parecida com a do Dítico lá dos anos 60. A do desenho dos anos 90 parecia já mais uma armadura, o amarelo ia até o peito e tal. E se você pegar desse desenho e comparar com o dos quadrinhos, ele é praticamente igual dos quadrinhos, só que com o jaleco. Só não falei isso não no sentido de corrigir, mas de curiosidade, né? Porque a hora que ele falou, eu fui pesquisar, eu tô assim, caramba, é igualzinho dos quadrinhos. Sobre o episódio, eu também, a hora que mostrou o primeiro episódio, que parecia que os poderes iam ser meio multiverso e tal, não é que eu não tenha gostado, mas eu fiquei assim, ah, tá, é uma saída meio fácil, mas, né, fazer o quê? E aí, quando eles colocam o paradoxo final, eu achei muito interessante, porque, assim, é uma mescla, né, da coisa. Ao mesmo tempo que fica parecendo uma coisa meio de destino, né, porque só pode ser ele, é uma coisa completamente aleatória, né, de acontecer. E aí não dá pra entrar muito no detalhe, porque paradoxo não tem início nem fim, né? Então, eu concordo com o que vocês falaram, que é muito diferente, né? É um termo pra isso, coisa de viagem no tempo, esqueci, cara, paradoxo de, sei lá, é quando você viaja no passado e... Oi? Bootstrap? Isso, bootstrap. É quando você viaja no passado e te entrega a máquina do tempo, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. O filme de alça temporal, o Felga e o Paulo têm desmaios quando eu falo isso, mas enfim. Não, mas é porque o de bootstrap em si é que é aquele negócio, é um objeto que existe sem ter sido criado. Então é mais ou menos isso que acontece, né? A aranha existe porque foi tirado o sangue do Peter e testado em aranhas pra criar os poderes. Só que é essa aranha que dá os poderes pra ele. Então é interessante a ideia do paradoxo, é um círculo completo. Mas é isso, eu só ia comentar essa questão que eu achei legal pra caramba. Após esse final, esse episódio aí que dá uma volta completa e torce a cabeça da gente, ficam as perspectivas pro futuro da série, né? A gente sabe que vai ter pelo menos 3 temporadas. Vale ressaltar que a segunda já tá na parte de animação. Então ela vai ocorrer independente do que for a visualização, as estatísticas e por aí vai. Por mais que tenha gente que tenha se esperneado. Eu acho que, pelas notas da crítica em geral, foi um desenho com notas bastante altas no Rotten Tomatoes. Isso é considerado, às vezes, até mais do que visualizações. Então, permite a série continuar. E ela foi pensada, a princípio, para ser 3 temporadas. Então, a terceira ganhou o sinal verde recentemente. Seria uma temporada para cada ano. Então, já no final desse episódio, já mostra que eles estão terminando o ano e que vai vir um próximo. Eles falam, né, que vai vir novos alunos. Acho que eles falam isso no, naquele alto-falante lá da escola, né? E aí, por exemplo, uma coisa que a gente sabe, que o Lone vai continuar mais envolvido com o negócio da gangue, né? E aí eles tiram até que perderam o campeonato, tiram o quadro que ele parece, por aí vai. O Harry tem a ideia junto com a Nico, né? Quer dizer, a Nico dá a ideia pro Harry, né? De criar a tal da Web. Web que seria, não vou saber o significado de cada letra ali, mas ela remete ao que tem nos parques da Disney, que é justamente essa ideia de, olha, os visitantes vão participar desse programa aqui e que faz parte para novos cientistas e por aí vai, né? Eles montam lá algumas coisas durante uma atividade no parque e ganham um aranha-bor, né? Que virou a marca do aranha do parque da Disney. Eles montam lá como se fosse um drone aranha, assim. Que curiosamente, né, quem criou isso a primeira vez foi o Superior Homem-Aranha, né, dos quadrinhos, mas enfim. Então parece que aproveitaram até um pouco do que tem nos parques pra trazer isso esse novo desenho, talvez até sugerido ali pelos executivos, né, de concatenar mais as coisas. Nesse momento, ele já começa a chamar alguns nomes, né, chamar de volta a Asha, a Jeanne lá, que é a Finesse, que tá, a gente descobre que ela tá infiltrada lá na Oscorp, a pedido do Demolidor, vai se filtrar aí nessa web, né? O Peter já vai estar lá automaticamente. O Amadeus Cho é o único que ignora o convite, né? Que ele vai continuar trabalhando na Oscorp. Mas tem uma série de nomes que aparecem no e-mail do que o Harry manda, né? Então, um print rápido que eu peguei aqui, alguns nomes conhecidos, né? Que é o Max Dillon, que é o Electro. Então, de alguma maneira, vai aparecer aí como um aluno mais jovem nessa nova temporada. Aí tem uma série de nomes que são personagens coadjuvantes e outros personagens, não sei se vão aparecer ou se são easter eggs, né? Mas o Ned Leeds aparece. Talvez um Ned Leeds mais parecido com o personagem dos filmes, né? E um nome que me chamou a atenção aqui também foi de Tiberius Stone. Tiberius Stone é o pai do Dalkemax 2099, né? Eu acho que tem uma versão já nos quadrinhos dele, né, Eric? Eu acho que teve eu não lembro se era o Tiberius, eu acho que era, que teve nas revistas atuais, na época ali do Superior. Sim. É. Então acho tem uma série de nomes ali, alguns vão ser easter eggs apenas, não sei se vão ter pernas longas aí, mas eu acho que o Electro vai vir aí de algum jeito, o Ned Leeds também, e esse Tiberius Stones talvez apareça, né? Quem sabe o desenho no viagem na maionese já se encaminhando pra uma... Já teve uma viagem aí com o Doutor Estranho pelo tempo, vai que não tem uma aparição aí do Aranha 2099 em algum momento, né? Quem sabe, né? Não acho que seja o perfil do desenho. O desenho é mais realista, mais pé no chão, mais de rua, né? Mas é isso. Como vocês falaram aí, né? O Osman meio que tá completamente perdido ali, que foi destruído esse grande experimento dele de criar um portal pra ir para qualquer lugar, né? Uma tecnologia que chamou a atenção dele, que ele viu acontecer, por exemplo, quando chegaram os aliens em Nova York, né? Aí meio que falou assim, isso aí deveria vir pra mim, né? Aí, enfim, parecia tudo perdido quando acaba encontrando um pedacinho de um simbionte ali, que provavelmente ele vai usar em algum canto, né? O Lone também é um personagem que parece que recebeu esse e-mail, então talvez o Lone também apareça na web lá, apesar de deve caminhar ainda pra ter um desenvolvimento maior como um vilão, né? Eu acredito. Grande surpresa também do final mesmo, é o Richard Parker tá vivo, né? O pai do Homem-Aranha, né? Levantou hipóteses malucas, teve gente achando que o Richard é que teve um caso com a May, que a May é que é a mãe do Peter Parker, mas isso é completamente surto. Isso é simplesmente fruto do porque o Richard fez um elogio pra May. May, você continua linda. Aí a galera já supôs, tá pegando a May. Mas não acredito que seja essa viagem completa aí, pelo amor de Deus, gente. Mas aí deixa com o pé atrás de por que o Richard tá preso, né? Será que o Richard é um dos caras que tava lá envolvido com a Oscorp no passado, né? Não sei, naquela foto, um rosto cortado, né? O que chama atenção é que o personagem é dublado pelo mesmo dublador do Espetacular Homem-Aranha, um desenho que todo mundo gosta aí, que é o Joss Keaton, né? O antigo Homem-Aranha faz a voz aí do Richard. E pra dizer que não temos nada da segunda temporada, teve um easter egg aí já jogando imagens do que será a Gwen Stacy desse desenho. Ela aparece. Então, vamos ter o primeiro personagem que é o personagem do universo do Homem-Aranha original, dando as caras na segunda temporada, que é a Gwen, né? O que é que... Gwen como... aparece, inclusive, como a Gwen Aranha, né? Como uma aranha fantasma, né? Vamos ver o que isso promete, né? O Gwen, que eu perdi essa parte. Não peguei isso, não. Não, isso não pegou. Isso eu te passo agora, se você... pelo link do meu site, eles liberaram o primeiro easter egg aí da segunda temporada, que é da Gwen. Eu te mando depois um link daí pra você conferir. Dia, porque tava no desenho, eu falei, ué, eu perdi isso, onde tá? Não, eu te mando a foto enquanto os outros comentam aí, fica tranquilo. E é isso que a gente tem, né? Um monte de terreno preparado aí pro futuro. Felga, vai você aí primeiro. Eu vou mandar pro Thiago aí a foto. Bom, a série acabou muito bem e, assim, tem vários plots que podem ser muito bem desenvolvidos, né? Tem ali o círculo mais próximo do Peter Parker, né? O Harry tendo seus desenvolvimentos, o Harry montando uma empresa, a Nico também parece que a gente vai ver com poderes aí, muito próximo do que tá acontecendo no quadrinhos, inclusive, talvez a relação dela com a mãe, né? E o Looney nesse aprofundamento, né? Como eu disse, ela vai acabar... Eu acho até que ela vai para um caminho mal, assim. Mas eu acho que a tendência é ficar nesse lance meio Robin Hood. O próprio Looney acho que é capaz de querer utilizar a gangue criada dele para tentar melhorar a região que ele vive. Acho que a ideia que eu tenho percebido é um pouco essa. O Osborn querendo trabalhar com o simbionte, vai destacar que isso também é uma trama que acontece, que tem, né, em ambos os jogos, né, do Homem-Aranha, se vamos dizer assim, a Oscorp também usando o simbionte. Eu acho que a maior surpresa realmente é é o Richard Parker nessa. Aparece do nada e depois se revela... Da última vez que aparece um Richard Parker vivo, não acabou muito bem, não. Não acabou, mas dessa vez não parece ser aquela coisa... Mas aí é talvez a maior surpresa. Por que que ele tá preso? Ele tem alguma coisa a ver com a morte do Ben, com a trama na Oscorp? Qual será o pano de fundo, né? Vale lembrar, né? E que o Ben já, vamos dizer assim, o Ben Parker já começa, já não é um personagem que tem toda aquela coisa que tem nos filmes, nos quadrinhos, tal, grandes poderes, grandes responsabilidades, que nem tanto nos quadrinhos originais tem tanto isso como a pessoa acha. Mas aqui o Ben Parker é completamente, vamos dizer assim, já tá fora do jogo desde o começo. Aqui a relação mesmo, a questão do super-heroísmo do Parker, os valores e tal, é desenvolvida de outra forma. Mas a grande surpresa é o Richard Parker nessa. E a imagem da Gwen, ela é um personagem que é muito importante, né, nas histórias do Peter Parker. Mas ao mesmo tempo, ela, vamos dizer assim, dá pra acrescentar, né? Lembrando, né? O Thiago não viu, mas a aranha tá solta, né? A aranha voltou no tempo, certo? E continua aí devendo tá várias pessoas. Dá pra você criar, né? Dá pra, inclusive, você trazer outros personagens do Homem-Aranha, o Milo, talvez um Ben Reilly, tá aqui, porque a aranha ainda tá solta, entendeu? Deixa na Gwen mesmo. Esquece o Ben Reilly. Sobre a Gwen, né, acabou que eu vi a imagem bem depois que saiu. Aquele negócio, eu acho que acaba sendo inevitável a gente ter uma ligação aí com outros personagens, né? A gente não sabe ainda se essa Gwen ela vai ser do próprio universo ou se eles vão colocar algum conceito, né, de multiverso, né, e ela ser de outro lugar, né? Não tem como a gente saber ainda. Eu tenho uma teoria sobre essa Gwen. Você viu a imagem? Vi a imagem. Você viu que numa das mãos dela, o que é que ela tá segurando? Era tipo uma... Deixa eu lembrar aqui. Eu vi a imagem, mas já... É como se fosse uma bomba abóbada do Duende Verde. O Peter não quer ser mais o Homem-Aranha da Oscorp, imagina que uma outra pessoa talvez queira. Pode ser, é verdade. Pecados pretéritos feelings, né? pode ser, aí mas assim, escutando. Eu vou te falar que se ela for do mesmo universo, eu vou achar mais legal do que se for do multiverso, sabe? Eu prefiro que eles... E se tiver pecados pretéritos feelings, você vai achar a mesma coisa? Eu vou jogar na mesa a carta daquele meme do Tropa de Elite, do Capitão Fábio lá falando, esquece essa merda aí, pô! Mas se for do mesmo universo, eu acho menos pior. Eu preferia que ele não tivessem sem multiverso por enquanto. Apesar que no final do desenho a gente viu o Vigia, né? Apesar que isso não significa que vai ter interação com o multiverso, mas foi interessante ver o Vigia, que é assim, olha, estou aqui vigiando mais essa realidade. Um comentário. O Vigia ali, eu acho que tá mais pra dizer que é outra realidade mesmo. Sim. Ficando nisso, eu acho legal. Eu acho que ele tá ali e indica, sim, que tem uma conexão, que tudo aquilo ali faz parte de um multiverso. Até porque eu acho que pode ter um jeito muito inteligente, ou pelo menos oportuno, de conectar com o universo ali do Miles Morales pra trazer pro MCU, pra dizer assim, mesmo que eles não interajam de fato, que olha, a gente sabe que aquilo ali existe, tem alguém olhando aquilo ali também, porque vai ter o filme, né, próxima, segunda parte agora aqui do Aranhaverso, a última parte agora, então talvez seria uma coisa, um conector que seria oportuno, a melhor forma de dizer que eu encontro é essa. Então, pra mim, faz sentido que tenha um pouquinho de multiverso ali, sim. Eu quis dizer assim, o desenho fazer parte do multiverso eu acho legal, mas eu acho que seria interessante não ter personagem do multiverso pulando ali. É, por enquanto, sabe, pelo menos porque eu concordo completamente. Minha teoria é de que ela é a próxima vítima da aranha lá do mesmo lugar. É, pode ser, verdade. Sobre o Richard Parker, cara, assim, como eu gostei do desenho, eu tô com fé de que eles farão uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo eu fico com medo porque nada que eles fizeram com os pais do Peter foi bom até hoje, sabe? A gente teve eles lá do Caveira Vermelha nos anos 60, teve os pais MVA nos anos 90, teve o filme, assim, é sempre um problema. E a Teresa salva, coitada? É, mas aí, bom. Tá bom, não, pelo sei. Bicho não. Não, assim, ela em si, eu não falo nem ela, eu falo as histórias com os pais e o passado sempre são um pouco problemáticas, sabe? A Teresa em si até que não tem nada contra, não. Mas eu fico preocupado, mas ao mesmo tempo eu sou da linha de deixa eu ver primeiro o que, que eles vão fazer, e aí eu julgo se eu gostei ou não, né? A internet, normalmente, o pessoal julga antes de ver, né? Eu tô exatamente como você. Eu não gosto, assim, falo, mano, pra quê mexer com isso? Mas beleza, vou de peito aberto, vou de cabeça aberta, falando, pode ser que eles façam uma coisa boa, por que não? Vamos dar uma chance pra ver como é que vai ser. E só pra fechar aqui, na verdade, dois comentários rápidos. Um que eu achei muito legal é eles mostrarem o peso da perda do tio Ben ao longo dos episódios, né? A gente teve cenas ali emotivas e tal com isso. E, pra não deixar passar batida aqui, eu imagino que o Coveiro talvez até ia falar, mas o character design inteiro do desenho é do Leonardo Romero, que é um brasileiro. Sim. Eu ia deixar passar completamente, porque eu ia te comentar isso lá no começo, quando a gente falou sobre o visual do desenho, mas só quem falou fui eu, então foi bom celebrar. Ele a gente até tentou falar com ele ali, mas a Disney proibiu ele falar. Pra você ter ideia, se for fazer uma entrevista com ele, tem que mandar as perguntas antes, ele aprova com a Disney as respostas pra poder gravar. É, porque então... ele continua desenhando aí pras próximas temporadas, né? E como vai ter terceira temporada, então tudo segredo ainda. Exatamente. Então, assim, é legal, né? Lembrar isso. O character design inteiro ali é do cara. Mas é isso, eu tô com expectativa boa. Espero que seja, continue bom. Thiago, pode terminar. Só acrescentando o que foi dito por último na questão do visual ali e tudo mais, e até uma citação que houve de X-Men e da questão do Vigia também ali, eu vejo potencial na animação, falando tecnicamente, pra até concorrer a prêmios aí, conforme o X-Men também concorreu e ganhou, inclusive, né? Um prêmio aí, acho que foi no Emmy, se eu não me engano, né? Sim, sim. Vários prêmios. Sim, sim. Essa animação do Homem-Aranha pode até não ganhar, mas que tem, assim, merece concorrer, porque é muito bem feita, é muito legal a fluidez da animação, o tipo de... o visual dele diferente, bem, bem diferente do que a gente já viu. Assim como foi impactante ver a animação do Aranhaverso lá em 2018, quando foi lançado, eu falei, nossa, que visual lindo, né? Foi muito diferente do que a gente estava acostumado. Esse, obviamente, não foi tão impactante, mas foi muito legal ver uma coisa nova, sabe? Não ver uma coisa diferente, né? E nem 3D, ele tá no meio termo ali, muito legal mesmo. Ele volta pra uma coisa muito vintage, muito antiga, mas o animatics dele é novo, né? Então dá esse contraste interessante. Tem gente que assim, eu vou ser bem sincero, não é, sou extremamente fã dessa arte completamente simplista, assim, totalmente line art, assim, bem antiga. Não é o que mais brilha no olho, por exemplo. É bom pra alguns momentos que o desenho tá perto, por aí vai, mas, por exemplo, pro cenário, pros figurantes que estão ali percorrendo, fica um negócio meio esquisito, meio parecendo que tá preguiçoso, vamos colocar assim. Mas tem que ser, porque todo desenho é feito nessa ideia de ser umas coisas mais muito, muito, eu não vou dizer a palavra certa ainda, mas muito simples, entendeu? E aí segue nessa linha. Eu particularmente gosto e eu acho legal, independente de gostar ou não, a inovação de fazer uma coisa diferente do que era sendo feito. Mas no conjunto, e quando você acompanha toda a série, aí isso faz parte da história. Eu gosto da edição, quando divide em quadros, da abertura, a música também eu achei hiper divertida, então o conjunto todo me fez ver todas as aberturas, que até as aberturas mudam um pouco, né, a imagem de cabeçalho assim, então eu acompanhei assim com gosto, assim, mesmo quando era 3 episódios por semana, né, aí saiu as 3 de uma vez só, aí eu vi os 3, a abertura dos 3. Saber que tem um brasileiro envolvido ali nessa parte criativa ali é muito legal e tomara que seja valorizado e até, se possível, reconhecido isso pra ele, porque é muito legal, eu achei bem, bem válida a criatividade desse sentido técnico da série. Mas aí, voltando ao tópico em voga aqui, que é o, né, de forma geral, a trama e tudo mais, é como eu disse, eu tô com o Eric nesse ponto do Parker, do Richard Parker, que eu torci um pouco o nariz assim, falei, isso aqui não cheira muito bem, mas vamos ver como é que vai ser, vamos esperar primeiro, vamos ver e tal, vai que eu me surpreenda de forma positiva, e eu gosto de ir com a mente aberta, assim, esperando ser surpreendido, ou pelo menos estando disposto a ver, mesmo que eu possa terminar e falar, viu? Tinha razão. Mas eu quero pelo menos poder ver. As pontas soltas eu acho que tá muito... Ficaram pontas soltas que são boas. Não foi aquele cliffhanger do tipo, meu irmão, pra que fazer isso? Agora eu vou ter que ficar sofrendo aqui, sabe lá quanto tempo até a próxima temporada. Não, foram pontas soltas. Nossa, que legal. Deixa a gente na expectativa de ver, sem uma ansiedade muito forte, assim, né? Tipo, eu preciso disso pra amanhã. E também do tipo, cara, tem muita coisa que dá pra fazer aqui, porque o personagem do Homem-Aranha e todo o lore que ele tem é uma coisa que dá pra fazer muita coisa. coisa. Então eles realmente estão fazendo assim, olha, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente sabe disso e estamos pensando aqui, temos possibilidades aqui. Só espero que não se deixe levar pela megalomania da coisa e querer crescer muito e não conseguir segurar, sabe, sair do controle. Eu espero que eles consigam entregar o que eles estão prometendo, porque, como eu disse, eu não esperava nada da série e fui muito surpreendido, que eu achei muito divertido, muito, muito legal. Então eu quero continuar com essa ideia de que assim, olha, tem essas pontas soltas aqui que prometem, mas não é que estão prometendo uma coisa gigantesca e que eu estou muito ansioso, eu só quero ver o que vai ser. Eu espero ser surpreendido novamente, tipo, esperei pra ver, não dei tanta, botei tanta fé e valeu a pena, gostei do resultado, espero que continue nessa pegada. É isso. Então é isso, pessoal, estamos encerrando aqui esse Nominada Meio Meia sobre o Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Se você ouviu o podcast e não viu o desenho, deixe de ser bobão. Vá atrás e veja. A gente viu aqui, só teve elogios, né? Óbvio, nada, tudo é perfeito. Mas eu acredito que dos últimos desenhos do Homem-Aranha, desde o Espetacular Homem-Aranha, que é um desenho praticamente elogiado pela maioria dos fãs, eu acho que esse foi o desenho que mais me agradou desde então. Então a gente encerra por aqui nosso podcast. Até a próxima, agora dessa vez só no próximo mês. E até lá. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.